Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado, diretamente da Irlanda, de terras longínquas, nosso correspondente internacional, temos aqui Daniel Prado. Hello, galera! Hello, agora galera! Fala inglês. Bate a mão e bate o pé, né? Vamos bater o pé, porque estou vindo aqui com do Leprechaun, da terra do Leprechaun. Terra dos Leprechauns. Encontrar no fim do pote do arco-íris. Não sei o que eu vou falar, foda-se. É isso aí. Uma Pokébola de ouro. Uma Pokébola de ouro, exatamente. E diretamente também de Presidente Prudente, um pouquinho mais humilde, eu diria. Né? Bem mais. Bruno Assis. Oi, e aí, galera, beleza? Olá, Nicolas. Olá, Daniel, tudo bem com vocês? Olá, é nóis aqui. Opa, tudo beleza? Tudo nos podcasts muito marotos, porque hoje a gente se reuniu pra falar de um tema muito maroto que você, obviamente, que está ouvindo esse podcast, já sabe, de acordo com o título, né? Desse episódio. Mas hoje vamos fazer um pequeno dossiê. Dossiê dos remakes, indícios de remakes de Diamond Pearl Platinum, né? Melhores games. É. Nostalgia. Nostalgia total. E aí, tipo, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente gosta muito de teorizar sobre remakes, a gente vai fazer um pequeno apanhado de o que geralmente acontece, né, de geração em geração, antes dos remakes, que são os indícios, né? Dá uma pequena en passant sobre os indícios de remake. E aí, realmente, depois passar pros indícios que a gente analisou, de acordo com as sexta e sétima gerações, né? Que foram tendo por aí. E uma análise geral aí, muito marota, de o que a gente gostaria de ter em remakes de Diamond Pearl. E é isso aí. E a gente vai vendo. Então, bora chamar a vinheta aí pra gente já começar as discussões muito marotas de Pokémon Diamond e Pearl e os seus remakes. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Bom, então, começando aqui. O que são indícios de remake? Indícios de remake, a gente não sabe até que ponto as pessoas chamam desse jeito. Mas o Daniel e eu, principalmente, que somos amiguinhos desde o ensino médio, né? É verdade. E curiosamente, nós nos conhecemos a partir de Diamond Pearl, né? Foi na época de Diamond Pearl que a gente se conheceu. Desde então, a gente, sempre que a gente vê alguma coisa em um jogo que remeta ao que poderia ser, né? O que poderia ser um indício, uma dica, né? Do que poderia ser um, que poderia vir um remake, né? A futuro, a gente considera indício de remake. Porque na época que a gente que saiu da Diamond Pearl e a gente se conheceu, não existia nenhum anúncio oficial de Heart Gold Soul Silver, né? O único remake que existia naquela época era o de Firehead Leaf Green, né? O remake de Red Green. E naquela época, a gente teorizava, através de indícios de remake, sobre remakes de Gold Silver, né? Era uma coisa que todo mundo também falava e tal. E gostaria que tivesse, né? Depois que teve o remake de Red Green. Então, a gente sempre analisou, né? Os jogos. A gente ficava nessa neura, assim como todo fã também fica nessa neura de achar indícios do que podem ser do que podem vir os remakes a futuro. Só um adendo. Palavras. Ó, palavras difíceis. Palavras difíceis rolando aqui no podcast. Até Heart Gold Soul Silver. Muito da hora desse jogo. Também era uma coisa mais fundada, né? Porque, assim, depois de Red Gold Soul Silver, foi lançado Black White, Black White 2, e aí, tipo, meio que as coisas meio que mudaram. A gente meio que não achava muito que ia rolar remake de Omega Ruby e Alpha Safira. Sim, sim. Porque tinha compatibilidade com Ruby e Safira lá no começo. Mas aí apareceu. É, acabou saindo o remake de Safira. É, acabou saindo. E uma das maiores desculpas pra se fazer remakes era a falta de compatibilidade de Red, Green, Blue e Yellow, Gold, Silver, Crystal, com os jogos da terceira geração pra frente. Porque foi, sim, quando mudou do Game Boy e tal, e aí cagou todo o resto e foi pra frente. Mas em Black White pra frente, essa desculpa não existia mais, né? Mas ainda assim eles fizeram na sexta geração remake de Ruby e Safira. Então por que não Diamond Pearl? Então por que não Diamond Pearl? Essa é a grande questão, né? Até porque o remake de Hoenn, ele realmente não era necessário, né? A gente já discutiu várias vezes aqui que na prática ele não precisava existir. A gente gosta, eu gosto, pelo menos, de Omega Ruby Alpha Safira. Eu acho uma boa experiência de jogo, mas ele na prática não precisava existir, né? E visto ainda que em XY a gente tinha muitos Pokémon das outras gerações e tal. É que, assim, na real, os caras viram que dava dinheiro, cara. É, dá uma grana. Se dá dinheiro, os caras não vão deixar passar batido, entendeu? Sim, sim. Aliás, esse é um belo motivo. Há exceções, ainda mais quando se trata de Pokémon Company. Sim. Mas, quando os caras veem que dá dinheiro de verdade, os caras não deixam passar batido. Sim. E ainda mais se a gente for... Pode falar como é que é? Os três remakes, já que a gente teve. Exatamente. Se a gente for considerar ainda que, por exemplo, até a quarta geração, devia ser difícil de fazer remake. Quarta e quinta geração, devia ser difícil pra caramba de fazer remake. A partir da sexta, eu acho que vai ser mais fácil de fazer. Porque quando você fazia um remake, você tinha que fazer todos os sprites de novo, né? Ou pelo menos boa parte dos sprites dos Pokémon de novo. É, isso devia dar um trampo do capeta, né? Porque você já tem um mapa pra refazer inteiro, e você ainda tem que fazer todos os sprites, pelo menos dos Pokémon da geração que estão sendo remakeados, né? Sim. E eles não reaproveitavam todos os sprites, né? No remake. Então é um pouco bizarro, né? Tipo, é muito trabalho pra fazer. Agora com a sexta geração, que é tudo 3D, os modelos de XY, Omega Ruby, Alpha Safira pra frente, os Pokémon é tudo igual, né? É. Tem uma facilidade assim, de trabalho. É dinheiro fácil. Mais ou menos, né? Porque teve uma melhorinha gráfica, digamos, de um pro outro, então você tem que dar aqueles retoques, né? Você dá retoque, mas você não tem que, tipo, fazer do zero e animar de novo, né? Você não tem o trabalho, você não tem um retrabalho tão grande assim. Aí você consegue até fazer que nem o que eles fizeram em Omega Ruby e Alpha Safira, que é você dar um pouco mais de ênfase no cenário mesmo, né? E na narrativa. Uhum, exato. É, porque você vai concentrar sua equipe de design em outros pontos, né? Exatamente. Sim. O que você demoraria, sei lá, um ano e meio inteiro pra fazer. Não, você faz em 4, 5 meses. E aí o resto você fala, ó, vai retocando aí, filho. Exatamente. E uma coisa da hora dos remakes, e os indícios estão lá. Mesmo que a gente não saiba, eles estão lá. Porque assim, vou usar um exemplo bem prático. Diamond Pearl tinha um lugar chamado Amity Square, correto? Que era o lugar, que ele ficava lá em... É, na verdade, acho que ele ia no Platinum, né? O Amity Square. Ele não é de Diamond Pearl, né? Ele é de Platinum. Tinha em Diamond Pearl também. Tinha também? Eu não lembro agora. Que os Pokémon seguiam. Isso, você ia lá em cima, entrava e tinha os Pokémonzinhos. Ah, é verdade, acho que em Platinum eles só deram uma... Melhoradinha. Uma melhorada, fizeram um banner lá no bagulho lá e tal. É, colocaram um lago no meio, que a gente atravessava, Isso. E aí, isso é um indício... Tecnicamente, reverso, né? Porque Heart Gold Soul Silver tinha Pokémon andando atrás. É que a gente não viu chegando, mas o indício estava lá. Talvez não fosse necessariamente um indício, né? Mas é tipo era um teste pra ver como que ia funcionar, tá ligado? Porque é um beta teste pra você fazer isso num jogo inteiro, entendeu? Não que seja um indício, tipo, estamos colocando isso aqui pra você pensar que vai ter, tá ligado? Mas é no sentido de que eles estavam testando ali naquele espaço pra ver em Heart Gold Soul Silver eles aplicar em todos os Pokémon. Exatamente. A mesma coisa, ao mesmo tempo em Omega Ruby Alpha Safira, pra Sun Moon, eles testaram o Poké Flute lá, a flauta que você usa o Latios? O Latios, porque é uma espécie de também de tirar os HMs e testar uma coisa nova. E pra mim foi um teste que de repente virou uma coisa mais. É, como fala? É, ficou nativo do jogo, né? Ele parou, ele virou nativo. Um detalhezinho que você podia pegar o Latios e voar aí pelo. Ah, sim, sim, sim. Não, tô ligado, é verdade. E passou a ser algo nativo do. No, como é que é? No Saimon. É, então, é verdade. Se a gente for considerar, é verdade. O Sword, ele foi uma tentativa de alterar o bang dos HMs, né? Uhum. Você muda um pouquinho essa estratégia. Eu acho bacana. Só que o Sword é bem melhor que o Charizard Glide, né? Convenhamos. É bem mais da hora, com pelo menos. Com certeza. Mas acho que o pessoal entendeu, mais ou menos, do que se trata os indícios de remake, né? São dicas, sim, ou não dicas, mas são resquícios que ficam nos jogos, que a gente capta e pensa assim, pô, isso aqui podia dar um remake bom, né? Ou então simplesmente coisas que façam lembrar e tal, né? Ou que pode acabar. Porque às vezes os caras simplesmente estão, eles colocam ali algum elemento pra que a gente fique com aquilo na cabeça, tá ligado? Que é o jeito, né? Você dá doses homeopáticas de uma coisinha pra galera depois querer, né? É a forma de preparar, né? Exatamente. Você vai preparando a galera, vai dando uma maciada, né? Na galera. Pra que quando vier o remake, pá, né? Ele fala assim, ô, era isso que eu queria, né? Eu, em particular, por exemplo, eu separei aqui uma lista de 7 indícios que eu, pelo menos, considero indícios de remake que aconteceram na 7ª geração. Razões, talvez, mas são indícios. Eu gostaria de começar aqui pelo mais cara de pau deles, que é o sistema RKS. O sistema RKS, pra quem não se lembra, é a habilidade do Type Null, né? Na 7ª geração. Que se você, sim, colocar em inglês, fica Arceus System. Arceus, né? É o Arceus, pra quem não tá ligado. Que é o jeito certo de se falar, né? O nome do Pokémon e tal. Sem falar que a aparência dele também, já do Type Null, lembra um pouco, né? A silhueta. Ele tinha aquele capacete, né? Com aqueles arcos também. Ou seja, é uma evidência clara de que tem alguma coisa do Arceus baseado naquele Pokémon, né? Sim. A própria habilidade dele também, que é como se fossem o negócio dos plates, né, do Arceus, que você vai colocando lá no Pokémonzinho e tal, pra ele ganhar o tipo. Na própria biblioteca, né? Mas na Aether Foundation lá tem a parte das pesquisas que fala, né, sobre o Arceus e tal. Então já era, assinou Confirmed, mano. Assina Confirmed. Já era. Pronto. Assina Confirmed, pode crer. Precisa de mais alguma pista? Não, já era. Não. Não precisa. Acabou o cast. Acabou. Falou, galera. Até a próxima. Não. Falou, bom. Não, tipo, foi interessante, mas, cara, nossa, as pessoas pra pegar as referências vão bem longe, mano. É, então. Vão. Mas é da hora, porque assim, se a gente for parar pra analisar, por que que ele pegou o do Arceus? Por que que não fez alguma coisa da própria região de Alola, tá ligado? Uhum, sim. Ou sei lá, talvez, porque assim, a Aether Foundation tem uma cara de... Não parece ser de Sinnoh, né? Tipo, se fosse pra colocar numa região já existente, seria uma pegada meio canto ou nova, né? Tipo, cidade grande, tal, essas paradas assim. Por que então pegar de Sinnoh, né? Que é uma pegada mais afastadinha lá e tal. Pode com ser um certeza. Indício. Pode ser indícios de remake aí pra galera. Com certeza. Uma outra coisa, que aí não é nos jogos, mas é durante a 7ª geração, né? Que foi que ele. Não lembro exatamente quando, mas eles. O canal da Pokémon Company, em japonês, lançou um vídeo muito bonitinho contando uma historinha com os starters de Sinnoh. Perto da época do lançamento de Sun Moon. Aí você pergunta, por quê, né? É muito estranho. Justo com os de Sinnoh, né? Sendo que, tipo, você passou você passou por 2 jogos, né? 2 regiões. Uhum, e tá indo pra Alola, são 3 regiões que você pode usar os starters, mas você pega de Sinnoh. É muito É confirmado também, também acho. Se não confirmar. E assim, aconteceu, se eu não me engano, eu não lembro exatamente quando aconteceu, mas aconteceu uma coisa parecida também diante de uns remakes. Que teve a sexta, por exemplo, a sexta geração, e lançaram algum tipo de produto relacionado e que tinha os iniciais de Hoenn, ou da quarta geração, que era relacionado ao de Johto. Aham. Uhum. É, tem, sempre tem umas paradinhas assim. Eles dão uma, né, uma instigadinha pra galera ficar com os starters na cabeça, né? Tipo, ah, tipo, saudades de Sinnoh, né? Já pensou se tivesse um remake, que da hora que ia ser? Qual starter que eu pegaria de Sinnoh? E tipo, né? Eles não divulgam muito, que é só pros interessados mesmo correrem a fundo e exatamente. Pegar referência. Só pros caras sem vida, né? Ficar assim, pensando assim, puta, indícios de remake. Pois é. Agora, por exemplo, um do jogo mesmo, que é o meu terceiro da minha listinha aqui. No caso, esse é um pouquinho mais underground, um pouquinho mais sutil. Sabemos que tem alguns personagens que aparecem no na Battle Tree de Sun e Moon, né? Que é, tem o Red, tem o Green, tem o Wally, tem a Cynthia. Não bastando a Cynthia estar lá, sendo que ela tecnicamente não precisava, porque, por exemplo, o Lance não está lá, e nem o Steven. Pois é. A Cynthia podia não estar lá. Podia ser o treinador, né? Mas beleza. Se isso não for o bastante pra você, saiba que a música de batalha dela é a versão da música de batalha dela de Diamond Pearl. Não é a versão do Pokémon World Tournament. Black White 2. Exatamente. Não é a versão remix, que tecnicamente é uma versão superior, tá ligado? Que é uma versão com mais qualidade de áudio. Eles pegaram a versão... É a versão originalzona mesmo? É a versão original. Caramba. Indício de remake. Se não confirma. Com certeza. Se não confirma. Não. Se não confirma. Se não confirma. Confirma. Exatamente. Mas assim, realmente, tipo, tem alguns pontos assim que fica muito na cara, né? São pontas abertas, né? Exato, você tava citando isso, tava lembrando daquela mascarazinha que apareceu em Kalos e ninguém fazia ideia do que fosse, sabe? Tipo, não tinha relação com nenhum Pokémon nem nada e falava que era de um lugar meio distante. Ah, o Strange Souvenir. Isso. É, sim. E aí a galera já começou a teorizar e tal, e não, porque isso aqui é de um novo jogo. Claro que assim, às vezes os fãs criando ideias, tipo, sabe, a galera da Pokémon Company, eles não são totalmente alheios à internet, então os caras estão olhando e, né, possivelmente pode ser que de repente alguém cite alguma coisa que pode acabar entrando numa reunião de pauta dos caras. É, não duvido, não duvido. Mas, tipo, mano, o Strange Souvenir tava ali... Por um motivo. Como você disse, a Cynthia estando na Battle Tree com a música originalzona dela, me parece ter um motivo, sabe? Parece um estranho, motivo, né? Claro. Não parece. Parece estranho. Não parece, parece proposital, né? Até porque o Strange Souvenir de Kalos foi feito muito tempo antes de Sun e Moon. E eles são muito, assim, precavidos. Eles não colocam coisa sem dizer, nossa, coloquei só por colocar. Porque depois de Kalos ainda teve Hoenn, e aí sim entramos em Sun e Moon, né? Sim. Então, tipo, ele já tinha a noção de que a próxima região ia ser no Havaí, que ia acontecer algumas coisas. Uhum. Então, eu não tô dizendo que aconteceu, mas é possível até que já tenha referência em Omega Ruby e Alpha Safira de que do remake de Sinnoh. Sim, é capaz também que ainda tenha indícios de Sun e Moon da próxima geração, e a gente não percebe, né? Pode ser. Exato. Da oitava, né, no caso. E é o seguinte, tipo, foi bom isso que o Daniel falou, porque... É o seguinte, às vezes o povo pensa que a Pokémon Company começa a produzir o jogo quando eles anunciam, sabe? É. Na verdade, boa parte da galera pensa que a produção dos games é assim, os caras anunciam na E3 e aí corre toda a equipe lá, porra, não, vamos começar a trabalhar no jogo, tá ligado? É. Vamos, tipo... Não, é assim, tá ligado? É, a primeira coisa que os caras faz é o, tipo, o nome, né? Já é Pokémon Sun e Moon, tipo, anunciou dia 27 e os caras começam a trabalhar no mesmo dia. Agora se vira. Tipo, a galera... Tem uma galerinha que eu sei que pensa assim, na pura inocência e tal, até tipo, sei lá, pensa que demora um ano produzir. Mas não, tipo, claro, vai ter a equipe lá principal que vai estar pensando no jogo agora, e vai ter uma outra equipe conceito que vai já estar pensando, tipo, numa provável sequência. Outro, ainda mais Pokémon, que é um jogo, ele não é anual, como Call of Duty é, como era o Assassin's Creed, mas ele é uma franquia que sai com uma determinada frequência. É, ele é quase anual. Se a gente for considerar que, por exemplo, em 2010 saiu Black White, 2012 saiu Black White 2, teve um gap de 2 anos. Mas 2013 saiu Sun and Moon, 2014 saiu... Ômega. Ômega Ruby of Sapphire. Aí eles deram uma pausa de novo de, né, 2 anos, pra 2016 sair Sun and Moon. Sim, sim. E, é quase anual. Normalmente, sei lá, vamos supor que eles demorem 2 anos, acho que ainda seria pouco, talvez 3, desde o começo do projeto, sabe? Uhum. Vamos começar a pensar em tudo. É. Então, e tipo, Pokémon tem, a não... galera às vezes já tá fazendo um jogo pensando no próximo e talvez no outro ainda, sabe? Sim, com certeza. E Pokémon ainda tem um agravante que, tipo, não é só o jogo, tá ligado? Tem um jogo, tem a série animada, tem o card game. Então, tipo, os caras, eles estão fazendo... E tem o mangá, tipo, os caras estão fazendo, tipo... É um plano... Sai do jogo, mas é um bagulho que os caras têm que pensar já em... Tipo, o que, que eles vão adicionar pra fazer os filmes que sempre tem os Pokémon de eventos sendo distribuído. Sim. Então, é... Não é uma coisa que você faz em 1 ano, 2 anos, tá ligado? Você tem que montar, sabe? Pra montar o conceito do jogo, os roteiristas pra montar a história. Uhum. Aí os designers pra montar todo o visual do game. Uhum. Aí depois a galera que vai criar... Né, que vai administrar os servidores... É a galera da, tipo, da criação que vai pensar no que fazer pra bolar o marketing daquilo ali. Exatamente. Sim. Mano, é uma equipe fodida, velho. É muito. Exatamente. É muito... E com certeza, cada vez mais, eles estão fazendo com mais antecedência e mais, tipo, esmero. Porque antigamente, nas primeiras gerações, era até provável que eles faziam as coisas meio que na correria, porque na tinha doida, muito, né? Bug e muita coisa. Uhum. E agora, tipo, os jogos estão saindo assim perfeitos. Você online, assim, também, tipo, você. Acabou de comprar o jogo, acabou de ser lançado, todos os servidores online estão certos e... É, isso é verdade. Tipo, realmente, a gente tinha uma teoria de que existiam pelo menos umas 2 equipes trabalhando em paralelo, né? Sim. Porque enquanto uma tava fazendo, por exemplo, o Sun and Moon, a outra podia estar fazendo o Sinnoh. Mas pode ser que tenha mais equipes. Enquanto ela já tá fazendo de Sinnoh, pode ter que tenha uma outra equipe já fazendo da 8ª geração. O conceito, pelo menos, da 8ª geração. Sim, com certeza. Sim. Com certeza. No mínimo 2, mas muito provavelmente mais, sabe? Sim. Aí, por exemplo, uma coisa que a gente também até comentou no cast sobre o Pokémon Z, né? Que não aconteceu. Ah, é? Mas que tinham muitos indícios de que aconteceria uma terceira versão, ou mais um par de versões, ou uma continuação em Kalos, né? E se a gente for considerar... E aí é mais ou menos isso que a gente tava falando, porque, por exemplo, se os caras, eles tinham um planejamento já, e aí eles mudam de ideia de última hora, entre aspas, é o que aconteceu no anime. O anime, ele continuou com o Z, tá ligado? E foi. Tá ligado? Foi. E aí é o... E nem aí, tipo. É, não tá nem aí, porque já tem a programação, tá ligado? É a mesma coisa com o negócio do TCG. O TCG, ele saiu a lata do Zygarde um tempo depois do com umas latas também do Xerneas e do Yveltal, que gera o Zygarde na forma perfeita. Mesmo que Sun and Moon não tivesse saído ainda. Então, tipo. Exato. Eles têm um planejamento. Tinha sido recém-anunciado Sun and Moon. E essa coleção já estava anunciada, sendo que, mano, coleção de TCG é feito com um bom tempo de antecedência também. Exatamente, o TCG assim, também. Assim, né, relativo ao TCG, né, não é sim, sim, o claro. Tempo de game, tipo 2-3 anos. Sim. É feito com antecedência, porque você tem que planejar todo o jogo, o equilíbrio do jogo, como que ele vai funcionar. Exatamente. Então, realmente ficou muito na cara que XY não teve continuidade, porque os caras falaram, mano, esquece, vamos pra próxima, vamos pular isso daí. Exatamente. Sabe, nem do Volcanion, o Volcanion tava no código do jogo, não teve evento do... É, no XY, né? XY tinha... Não teve. É, isso também em casa com aquilo que a gente tinha falado no outro cast também, sobre o lance deles terem, talvez, adiantado o Omega Ruby Alpha Sapphire pra não lançar o Pokémon Z, e fazendo isso, depois, tipo, meio que abandona a continuação em Kalos e parte pra Sun and Moon. É provável, provavelmente, o que aconteceu, né? Uhum. Agora, você quer saber mais um indício de remake de Sinnoh? Opa. Queremos, capitão! A 4ª geração, ela, assim como a 2ª, né, de certa forma, ela adicionou muitas evoluções. A 2ª geração, ela adicionou algumas pré-evoluções, e Sinnoh, uhum, adicionou bastante evoluções. Algumas pré também. Desconsiderando, algumas pré também. Desconsiderando a evoluções, né, no caso, a Alola só tem 3 linhas de Pokémon adicionados em Sinnoh, que é o Garchomp, o Lucario e o Lumineon. Tirando isso, os Pokémon que tem, tipo Mantlax, ele na verdade é um Pokémon de Sinnoh, mas ele é a pré-evolução do Snorlax, que é de Kanto. Snorlax. Isso é um, também um, se a gente considerar também que tem um pequeno excesso, entre aspas, de Pokémon de Kanto, a gente pode tirar daí que não vai ter um remake de Kanto. porque assim, não você... que eu não quisesse, mas infelizmente... É, não que eu não quisesse. Mas, por exemplo, conforme você tira um pouco a demanda, entre aspas, de Pokémon de Sinnoh, você cria artificialmente o problema que tinha dos remakes, que era o que fazia os remakes aparecerem, né? Que é você não ter os Pokémon disponíveis. Então, com você certeza. Tirando os Pokémon de Sinnoh, deixando só o necessário pra poder, porque você botar, sei lá, você botar o Snorlax e não poder fazer o Mantlax. Os jogos vão ficando obsoletos. Hoje em dia já é muito difícil você encontrar Pokémon XY na loja original, por exemplo. Hoje já dá difícil. Então, vamos supor que uma pessoa que começa... hoje eu virei treinador Pokémon. Vou começar a jogar hoje. Começa a jogar Sun e Moon. Por mais que seja possível hoje você completar os 800 e pouco Pokémons, uma pessoa que de repente começou hoje a jogar Pokémon vai ter dificuldade de completar na National Dex, porque ela não vai conseguir pegar todos os Pokémons só com Pokémon Sun e Moon e, sei lá, Omega Ruby e Alpha Safira. Exatamente. Então, tem ainda esse problema da compatibilidade para os novos jogadores. Sem falar que, por exemplo, às vezes você tem o... Vamos supor, você pulou, por algum motivo, a sexta geração. E aí você jogou a quarta, a quinta e a sétima. Aí, tipo, você tem o seu Diamond Pearl lá. Só que pra você poder passar pra sétima geração é um inferno, né? Porque você tem que passar pra quinta, da quinta passar pra sétima, né? Porque acho que não precisa passar pra sexta pra poder passar pra sétima, né? Porque tem o Pokébank, né? Tem o Pokébank. Então, o Home Transporter ele já joga direto pro Pokébank, então você pode pegar direto na sétima. Exatamente. E aí, se a gente considerar essa falta de demanda de Pokémon de Sinnoh, a gente pode levar isso também pra o Nova. Porque o Nova também tem uma falta de Pokémon em relação a Kanto, por exemplo, né? Kanto e Johto, que tem uma certa variedade de Pokémon em Alola. Até porque Kanto também tem os jogos Red, Blue, Green e Yellow também, que do são Virtual Console, exatamente. Compatíveis do Virtual Console. Exatamente. Somando isso, a probabilidade deles quererem fazer um remake de Kanto é bem baixa. Assim como a de Johto, porque eu imagino que talvez não nessa geração, mas na próxima eles vão lançar o Gold Silver no Virtual Console. Não acho que eles não fariam isso, tá ligado? Mas é interessante a gente parar pra pensar nesse aspecto. Tem até uma teoria mesmo, estavam falando dos... No próprio jogo mesmo de Pokémon Sun e Moon ou no Pokébank, cada Pokémon ele traz um símbolozinho que ele mostra qual região ele veio. Exato. E tem, se eu não me engano, alguns slots, né, o pessoal pegou nos jogos, e tipo, é possível que apareça um slotzinho com o Game Boy Color, que são os Pokémons da segunda geração. Tem os ícones, né, no Pokébank, e existe uma série de espaços para os ícones, né, para existirem os ícones. E tem alguns ícones de Game Boy que não estão sendo usados, né? Que provavelmente seria o de Gold Silver, né? E eu acho que faz Deus sentido. Deus abençoe os data miners, né, cara? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Porque os caras são zica mesmo. Né? A gente tava falando dos Pokémon, né? Que não existem mais. Tem um Pokémon que existe em Alola, da quarta geração, que é o Mantlax. E ele foi distribuído na época, né, que saiu o jogo. Ele ficou por um tempo disponível pra você baixar pelo Mystery Gift, né? Que você pegaria o Mantlax com o Z-Move, né? O Z-Crystal do Snorlax. Isso também, de certa forma, pode ser considerado um indício de remake. Porque se a gente traçar um paralelo com a sexta geração, no início da sexta geração, a gente teve o Torchic, evento do Torchic, né? Que vinha com a Hidden Ability dele, né? Ele não vinha com a... acho que ele vinha com a Blaze Knight e ele tinha a Hidden Ability. Isso mesmo. Ele vinha de Speed Boost, verdade. E esse Mantlax é a mesma coisa, né? Tipo... Por que liberaram o Torchic? Porque ele tinha a Mega Stone, mas depois, né, descobriu-se que teve o remake e os outros também tiveram. Por que não, então, fazer o Mantlax agora pra dar aquela, né, aquele gostinho da quarta geração? Não, exato. Sim. É outro indício. Esse me convence. Esse é um esse indício é bom. Um indício bacana. Eu deixei pro final os melhores indícios. Aqui, ó. O sétimo é o pra matar a pau, mas beleza. Vamos pro sexto. O sexto indício aqui. Dimensões paralelas ou alternativas, né? Que é um bagulho que foi tocado e ensinou bastante, né? Porque era o principal tema, né? Tempo, espaço, dimensões. Principalmente em Platinum, né? Por causa do Distortion World e tal. E ele foi brevemente amaciado em Omega Ruby Alpha Safira, né? Com o lance do Delta Episode lá e tal. E em Sun and Moon ele voltou com mais peso, fazendo parte do plot de novo. Que você tem a dimensão das Ultra Beasts. Você tem o estudo lá do que o Mon tava fazendo e tal. E na biblioteca lá da... Como é que é o nome daquela tia lá? A Professor Burnett, né? O nome dela. A mulher do Kukui, é. Do Kukui, é. A mulher do Kukui, ela aliás, pra quem não tá ligado, ela é a mina do... Professora do Pokémon Dream Hunter, da quinta geração, né? Sim. que também tem um lance de dimensões, né? Se a gente for colocar assim. Então, no, na biblioteca dela lá, tem lá todo o estudo também do Giratina. E tem do Giratina? Não lembro se tem do Giratina. Eu lembro que tem do Palkia, que ele tá falando do Palkia e tal. E do Giratina eu não lembro agora se tem. Então, tipo... Dimensões é um tema que está se tornando recorrente novamente. Recorrente novamente, né? O Ents, muitos Ents. E isso pode ser um indício de remake, porque se você tentar casar essas informações, né, de dimensões com outro jogo, faz um bom sentido. É que nem eles tentaram fazer o casamento das Mega Evolutions, né? Tentaram casar o plot das Mega Evolutions de XY com Omega Ruby Alpha Safira. Eles poderiam tentar casar as dimensões de Sun and Moon com Diamond Pearl. Sim. Pra matar a pau, a melhor teoria pra mim é a teoria que a gente já elaborou também uma vez, mas eu dei um pequeno tapinha aqui, que é a teoria dos 5 anos. Se a gente for colocar assim na prática, o remake de Diamond Pearl sairia em 2019. Datas, né? Estamos trabalhando com datas aqui. Datas. Por quê? Porque Red Green e... 2004. Fire Red Leaf Green saiu em 2004. 5 anos depois, saiu Heart Gold Soul Silver, pulando um console, correto? Que no certo. Caso saiu... não é que pulou o console, né? Ele pulou o console de origem, né? No caso... Que a gente tinha... Até que comentou algo assim no outro cast, né, o Danny? Que o Red Green saiu no Game Boy, pulou o Color, saiu pro Advance. Isso! Gold Silver saiu pro Color, pulou o Advance, saiu pro DS, né? O remake. Isso. E tal. Omega Ruby Alpha Safira pulou o DS. Tecnicamente, o remake de Diamond Pearl deveria pular o console atual, que é o 3DS. Seria pro próximo console de portátil de mesa da Nintendo. Vixe, Switch? Não sei se eu sairia pro Switch. Poderia ser, seria da hora, mas não sei. Eu acho que... Bom, eu vou fazer um outro comentário depois, mas eu vou... É porque eu estou me perdendo aqui um pouco na explicação. Porque aqui eu já passei a segunda parte da teoria sem nem terminar a primeira. Porque a teoria dos 5 anos diz que são 5 anos, de 5 em 5 anos que saem os remakes. Porque você teve o 2004 Fire Red Leaf Green, 2009 você teve Heart Gold Soul Silver e 2014 você teve Omega Ruby Alpha Safira. Tecnicamente, 2019 é a data dos próximos remakes. Considerando isso e o lance que a gente tem que pular as gerações, temos aqui datas de lançamentos de consoles, de portáteis, né? Consoles portáteis da Nintendo. A gente pode considerar os seguintes números. O Game Boy saiu em 89. 8 anos depois saiu o Color, certo? Certo, certo. 3 anos depois saiu o Advance. Eu nem sabia disso, eu pesquisei pra poder chegar com números exatos. 3 anos depois... Espaço bem curto. É um espaço curtíssimo. 3 anos depois saiu o Game Boy Advance. 3 anos depois do Advance saiu o DS. Certo. E 7 anos depois saiu o 3DS. Se você considerar assim, são 8337, né? 8337. 8337, porque ele... Número, né? Do demônio, sei lá. É o número do Satanás. É um código. Não, não é um então código. Google, Illuminati 8337. 8337. Mas se a gente considera que o DS saiu em 2011, fazem... esse ano fazem 6 anos. 5 anos. 6 anos, né? 5, 6. A gente tá em 17. 17. Então fazem 6 anos que o DS tá no mercado. De duas, uma. Ou vai acabar o 3DS nesse ano, e ano que vem sai um console novo, né? Ou ele sai ainda pra oitava geração e o 3DS ainda vai durar mais uns 2 anos aí no mercado. Então. Só que isso pode... é muito improvável de acontecer, tá ligado? É bem provável, mas na verdade, também é possível que eles. Eu tava até vendo que esse ano eles já revelem alguma coisa de console portátil pra Nintendo, né? Porque realmente surgiu uma entrevista falando que o Nintendo Switch não vai substituir o 3DS. Exatamente. São paralelos. Era isso que eu ia comentar e também. Eles falaram, realmente, né, que o Switch não é o sucessor do 3DS, né? Então vai vir isso. Uma outra coisa de portátil ainda da Nintendo. Só que também é pouco provável, porque a Pokémon Company, eles também não aderem a novas portáteis logo assim em seguida. Exatamente. Tipo, eles aproveitaram o DS até o... até o talo. Até explodir. Até o talo. Porque o 3DS saiu em 2011, em 2012 tava saindo Pokémon pro DS. Sim, só foi em 2013 que eles usaram o 3DS. Exatamente. Então tem 2 anos de diferença. Se sair de repente algum console esse ano, é possível que em 2019 comece a oitava geração com o novo console, mas... aí já quebraria a... quebra a teoria dos 5 anos. Exatamente. Mas ela fica ainda ela ainda ficaria na teoria do console pulado, né? Sim. Ainda faria um certo sentido. Ah, se for seguir a teoria dos 5 anos, ele quebraria a teoria do console pulado, né? Do salto de console pro jogo original. Pro jogo original. Porque aí você teria ele saindo... se sair em 2019, sairia pro 3DS, mas... o outro console de mesa já estaria funcionando, né? Pois é. Já estaria sendo vendido e tal. A não ser que eles lancem esse ano e ano que vem já anunciem uma nova geração em 2019 aconteça. Só que seria muito rápido as coisas, né? Sim. Teria que ter o final de São Imun esse ano. Ele poderia ano. Ter. Não, ele poderia acontecer no ano que vem. E aí em 2019 saiu o remake. Que nem fizeram com Omega Ruby e Alpha Safira, né? Pode ser, é verdade. Que o Omega Ruby e Alpha Safira veio um ano depois do qual que é o nome? XY. De XY. Né? XY. Mas essa teoria dos 5 anos... eu gosto da teoria dos 5 anos. Porque ela faz, assim, de certa forma, a outra faz um pouco mais de sentido. Se a gente considerar que todos os remakes foram pulando os bagulho, né? Pulou um console. Mas se a gente considerar que hoje, como o Pokébank... talvez o salto de console não faça tanta diferença. Porque, por exemplo, o próximo console já vai... mesmo que saia um 4DS. Se sair o 4DS... você joga em 4 dimensões, né? Exatamente. Joga, joga no espaço-tempo. Ou seja, exatamente. Você entra no videogame, né? Se você jogar... seria da hora, hein? Console, um portátil que, na verdade, é de realidade virtual. Ia ser louco, hein? Mas, enfim. Fica aí, Nintendo. Paga nós. Contrata nós. Enfim, se a gente considerar que o próximo console portátil da Nintendo, ele vai ter uma certa conexão com o Pokébank, porque tem que ter, né? Senão não faria sentido existir o Pokébank. Meio que o salto, pular um console não faz muita diferença mais daqui pra frente, né? Com o Pokébank. Então assim, os 5 anos em si fazem um pouco de sentido pra mim. Assim, eu até concordo com as teorias criadas por vocês, mas vou colocar um ponto aqui. Antes, dentro dessas teorias também, a galera tinha outra teoria de que era, sei lá, os remakes servem pra comemorar tantos anos de aniversário daquele jogo. Certo. Né? Então, tipo, sei lá, o jogo saiu em 96, aí o jogo saiu em... 2004. O Firehead saiu em 2004, etc. Então, tipo, pela anotação que a galera tinha feito lá, tinha um certo período de tempo que batia, sabe? Acho que, tipo, o Gold Silver saiu em 99 e o remake saiu em 2007, não foi? Não, na verdade, assim, foram 8 anos de Red Green pra Firehead Leaf Green, foram 10 anos de Gold Silver pra Heart Gold Soul Silver, foram 12 anos, de Ruby Safira pra Omega Ruby Alpha Safira, e tecnicamente seriam 14 anos, pro remake de Sinnoh. O que faria um sentido, porque aí daria 2020, não seria 2019, seria 2020. E aí se sair um console da Nintendo nesse ano, que vem agora, aí já dá uns 2 anos de console, talvez já dê pra fazer alguma coisa. Mas então, aí entra no ponto que eu queria chegar. Se vocês forem reparar, a gente passou muito tempo, né, dentro desses 20 anos aí, mais de 20 anos de franquia de Pokémon, a gente passou muito tempo pegando as manhãzinhas, as datas que eles tinham, os esquemas de fase de jogo. E se vocês forem parar recentemente, cara, eles estão quebrando com muita coisa. Eles estão quebrando com muitos padrões deles. Eles não lançaram, por exemplo, o segundo jogo da geração, o Z. Ah, não, com certeza. É que nem Black White. É tipo lendários com evolução, sabe? Então, tipo. É, eles estão bem ousados. Exato. Né? A galera ficava, ah, vai sair Pokémon Gray, vai sair Pokémon Gray. Toma aí Black White 2, seus trouxas, sabe? Tipo, parece que agora eles entraram numa vibe de, ah, vocês estão querendo adivinhar o que eu tô fazendo? Não. Pode esquecer essa porra toda aí, ó, que vocês nunca vão adivinhar, mano. É, entendeu? Pode crer. Eles podem com tá, certeza. Podem estar tá deixando a gente pensar que vai fazer uma coisa, mas eles vão lá e fazem outra coisa, né? Sim. Aí eles vão lá e fazem um remake de Canto, de novo. Nossa. Que é o que a gente não tá esperando, né? Too much, primeira geração. O pior, cara. A gente tá esperando o remake de Sinnoh e remake de Unova, tá ligado? É, nossa, remake de Unova, do nada. Né? Pula Sinnoh, né? É, faz sentido. Lá, então já era. É, faz um certo sentido isso aí que você tá falando, porque realmente eles estão quebrando paradigmas da franquia, mas sei lá, esse lance de lançamento, de data de lançamento, assim, eu acho que eles não quebram tanto assim, não. Creio que lançar uns remakes de Sinnoh é de bastante interesse deles, porque gera, vai fazer sucesso, né? É, eu não tiro essa ideia, mas realmente, eu acho que é bem possível que eles mudem essa ordem. Até porque a ordem dos remakes também foram bem diferentes, né? Se você for ver na primeira geração, Fire Red Levine foi depois da terceira versão. Aí, em Omega em Hard Gold Soul Silver, não, sorry, Fire Red Levine foi antes da primeira antes da de terceira, Emerald. É, foi antes de Emerald, é. E Hard Gold Soul Silver foi depois de Platino. Omega Ruby e Alpha Safira, tecnicamente ia vir antes de Pokémon Z. Eu acho que ele ia vir depois. Pokémon Z. Eu acho que ele ia vir depois do Z. Bom, não. Mas aí ele tomou o lugar do Z. Não é bem. Por exemplo, pode ser que lancem uma continuação ou não de Sun e Moon e que o remake venha pra frente. Ou de repente o remake que apareça antes dessa continuação. Então também, tipo, é uma regra, né? Que vai acontecer realmente esse ano ou ano que vem. Eu acho que se fosse colocar assim em prática, um remake de Diamond Pearl viria depois. Eu não sei nem se pra essa geração. Se assim, desconsiderando datas, aí tipo é o achômetro, tá ligado? Assim, em questão de análise de marketing, essas paradas assim, tá ligado? Porque você tá fazendo um trabalho lá no Sun e Moon. Eles já aprenderam alguma cagadinha que deu lá em XY, né? Eles já pegaram umas manhas. Sim. Você fazendo... Você finalizando o arco de Sun e Moon e de Alola, é que nem a quarta geração. A quinta geração, aliás. Você simplesmente terminou a geração, começou a oitava. Aí na oitava, faz o remake, tá ligado? Lá no final da geração. Se eu fosse da Pokémon Company, eu pensaria assim, tá ligado? De finalizar isso aqui primeiro. Aí, tipo... Até porque, assim, tem essa também. Não sei se esse... O Saimon tá saindo pro 3DS. Se vier mesmo um console da Nintendo, vamos supor, no ano que vem ou em 2019, vai sair um hardware mais potente de console, de portátil. Não é mais interessante você fazer então um remake, já que é pra atualizar os gráficos, num portátil mais atual, né, nesse sentido. E aí você não pode, entre aspas, começar a geração, a oitava geração, com um remake. Você não vai começar a oitava geração com remake. Então... Você precisaria dar um tempo pra finalizar essa geração, que já tá no meio que no talo aqui do 3DS, pelo tempo de vida do console, né? Se a gente considerar que ele tá fazendo 6 anos agora, ano que vem ele completa 7. 7 anos foi o tempo de vida do DS. O Game Boy original demorou 8 anos no mercado, né? Os outros foram 3 anos, foi tipo curtinho, né? Se você for pensar tá acabando que agora já a produção e a evolução de tecnologia tá cada vez ficando mais acelerado... Sim. Então, tipo, mano, é tendência que os consoles, ainda mais console, né? Que não é computador, que você abre, troca uma peça e muda com facilidade. E é uma coisa de uma caixa fechada, digamos assim. Então, tipo, é tendência mesmo que eles comecem a durar cada vez menos tempo no mercado, né? Então o 3DS já tá ali no talo, né? Tá no. Tá ali no abismo já, né? Tem outra também, porque assim, beleza, vamos lá. A gente tem aqui o 3DS. Agora, a Pokémon é a segunda franquia da Nintendo que mais vende. Tirando, só perde pra Mario, né? Sim, é, que aí... Você acha mesmo que os caras da Pokémon Company não tem uma noção de quando que vai sair um próximo console da Nintendo? Tipo, se eles estão trabalhando já, sabe, não? Sabe, eles sabe. Eles têm um conhecimento. Eles podem não estar ativos no desenvolvimento e não saber que pé que tá completo. Mas eles têm uma noção, sim. Tipo, ah, 2019 vai sair... Eles têm planos de lançar uma coisa nova em 2019. Então vamos terminar isso aqui até 2019 e aí a gente pensa na oitava geração pra depois, tá ligado? Faz sentido, né? Faz sentido nesse espectro de planejamento de jogos pra consoles, né? Enfim. É, digo ainda que você jogou um balde de água fria na minha cabeça, porque a minha animação, o meu hype, queria que saísse amanhã, entendeu? O remake. Não, eu também, ué. É, eu também. Você acha que não? Realmente faz todo sentido que eles não lancem mais um remake pra essa geração de consoles. Pro 3DS, é. Até porque, se você for pensar, tipo... beleza, o 3DS ele tem um hardware bacaninha? Ele tem um hardware bacaninha. É. Só que os gráficos deles são muito limitados. Você vê como... Pra falar isso, é isso. Sim. Não, seria tipo como, por exemplo, se eles seguissem essa regra de remake toda a geração, imagina como seria Omega Ruby e Alpha Sapphira na quinta, época, né? de Black White. Nossa, ia ser horrível. Eu realmente preferia, realmente. E tipo, vai ser bem melhor se for na oitava geração nesse sentido hardware e gráficos. Sim, eu acho que Omega Ruby e Alpha Sapphira saiu no tempo certo, porque no gráfico que eles estavam ali... de Overworld, tá ligado? Com Chiv, o cenário um pouquinho mais achatadinho, né? Uma coisa mais cartunesquinha. Ficou muito bom. Eu acho que ficou excelente. Mas aí se você pega o Sun e Moon, que é uma pegada um pouquinho mais... Estamos deixando um pouquinho o Chibi de lado, né? Deixando os bonequinhos, os cabeçudinhos de lado. E vamos pegar pra uma paradinha um pouquinho mais proporcional. Aí o 3DS começa a pecar um pouco, né? Sim, aí ele começa a pecar. Aí sim, talvez uma oitava geração, num console mais parrudo, os caras consigam trabalhar mais o gráfico, trabalhar mais as próprias animações, encher, pelo amor de Deus, enche de side quest essa merda. Com certeza. Porque é uma das coisas mais chatinhas DLC, aí, né? Foda-se. Mano, eu não ligo mais de pagar DLC. Antes eu ficava, puta, agora eu não ligo. Me traz DLC, velho. Compra 20, 40 reais. Mano, me dá DLC, me dá. Mano, com certeza. Game, tá, cara? Cansei de jogo que você joga lá, passa, liga, faça o que for, e aí você tem que ficar se matando na Amazon, na Battle Tree. Mano, não quero, velho. Eu quero jogo. Tá errado. Com certeza, cara. Na história, velho. É, então. E aí, tipo, se os caras colocam. Não, assim, beleza. Se eles colocassem pelo menos uns DLC, eu acho que seria bacana, assim, lógico. Mas se eles colocassem pelo menos umas side quests, tipo, que nem o Final Fantasy XV tem side quest a rodo, e é um RPG, tá ligado? O eletrônico. Uhum. Que nem o Zelda, né? Que não é bem um RPG, mas ele tem lá suas side quests. É coisinha que você perde tempo fazendo, tá ligado? Você demora mais no jogo, você, né, revisita o lugar e tal. É uma, sim, coisa que eu acho que falta isso em Pokémon de uma forma geral. Não fazia tanto sentido antes porque a gente não conhecia, né? Esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente começa a conhecer esse tipo de elemento, é interessante também migrar pra cá. E eles até tentaram fazer uma coisinha, mas é bem simples, né? Tipo, é bem simples. É, devolve os Pikyomoku lá pra praia, tá ligado? Pro mar. E toa essas trocadas aqui. Mas, cara... Não, ainda mais Pokémon, que é uma franquia, assim, extremamente criativa e tem uma bagagem enorme. Já tem, tipo, sim, 7 gerações. Dava pra ter criado side quests super legais, pra ter revivido o fator nostalgia também, tipo, ter colocado coisas que lembram outros jogos e, sim, sim, e sei lá. Eu também acho que isso é um pecado pra gente. É. Sim, cara, e ainda mais, como a gente tá falando aqui da quarta geração, e foi a geração que mais teve lendários, isso me lembrou do último cast que eu apareci, que eu estive presente aqui na Casa do Carvalho, e a gente chegou a comentar sobre isso também, sobre histórias, a parte da história principal. Sim. E se você for olhar, por exemplo, a Shining tinha um cantinho lá perto, antes de você entrar pra Victory Road, tinha um cantinho que você entrava aqui, Max Quebradinha, você ia num espaço que tava lá aberto, não tinha nada lá, mas se chegava, e era um negócio único, diferia de tudo que você tinha visto de cenário, de bioma, digamos assim, até ali no jogo. Sim, sim. E você falava, mano, esse daqui é um lugar especial, esse daqui é um canto que tá reservado pra alguma coisa. E aí depois, né, a gente descobriu que era Shiny. Você tinha uma história pra você pegar aquele Pokémon da Lua lá, que eu esqueci o nome. Ah, Cresselia. Cresselia. Você tinha, tipo, os eventos, tipo, o evento do Arceus que ele não foi liberado, mas, né, a gente nos force aí pra vida. Sim. A gente conseguia. O evento do Darkrai também, tipo, mano, tinha uma história a par. Mais que fosse uma história simplesinha, sabe? Até porque, né, na época você já não podia fazer muita coisa. Porque os caras davam aquela forçada mesmo. Os caras deixavam, mano, o cartucho recheado. Não sobrava uma moléculazinha ali, sabe? Uhum. Um nêutron pra passar, assim. Mano, tava tudo completo. Então, imagina, tipo, você poder rechear ainda mais essas histórias e dar uma mística ainda maior. Dá um plano de fundo muito maior pra aquilo. É. Porque você pega a história dos Pokémons e é tudo muito interessante, né? Do caso dos lendários. É o próprio Reatran também, né? O Reatran tem todo o arco lá da Stark Mountain lá que você vai. Tem o. Você faz o parzinho lá que com é um o pós-game. Lá. É um pós-game, exatamente. Por que não colocar mais pokémons lendários, né? Tipo, nesse tipo de pós-game, assim, seria da hora. É mais ou menos, em Sun and Moon eles fizeram um pouquinho isso com o Necrozma. Só que é bem mais ou menos, né? Tipo, você encontra o Necrozma, mas ele tá lá andarilhando, né? Seria legal você, abrir um lugar no mapa novo que você tem que ir lá, passar a caverna toda e achar o bicho novo, tá ligado? É interessante. Faz todo um trabalho investigativo, conversa com a galera da região, sabe? Sim. Tipo, pô, vocês não viram um Pokémon que faz lalala e blebos blebos por aqui? Nossa, um Pokémon que faz lalala e blebos blebos, eu lembro de ver um Pokémon, sabe? Mano, seria muito foda, cara. Seria. Infelizmente, isso acabou, acho que na quinta geração foi se acabando isso daí. A partir da sexta, já era. Acabou o jogo, acabou tudo. Mas eu acho que isso tem... Pode ser que isso volte a futuro. Porque, assim, cara, em Sun and Moon eu senti que os... Eles tentaram colocar esses negócios de side quest e tal. Eu não digo dos Pokémon, mas eu acho que se eles voltassem com isso dos Pokémon seria excelente. Mas pelo menos algo que dê uma longevidade maior pro jogo, né? Porque hoje em dia tá complicado você simplesmente zerar o jogo e... Porque assim, eu mesmo... E acabou. Eu vi uma galera um pouquinho radical falando que Sun and Moon já nasceu morto, tá ligado? Que tipo, como se... Aí também é um pouco de sacanagem. Porque Sun and Moon foi o jogo mais vendido de 2016. No último mês ele foi, acho que ficou em sexto ou sétimo lugar aí de jogos mais vendidos do último mês. Só, e isso porque, tipo, já tem alguns meses que saiu, né? Ele tá competindo ainda com lançamentos atuais, né? Então, dizer que ele nasceu morto é um pouco de exagero. Mas eu entendo. A galera que fala que ninguém mais joga Pokémon Go, sabe? Eu entendo no sentido que, tipo, você jogou Pokémon, você absorveu a história e acabou aí, né? Porque o online não é tão bom assim. O Festival Plaza, ele é consideravelmente pior do que o PSS. Eu gostava do PSS. Consideravelmente, a gentileza demais, né? É bem zoadinho. Mas, por exemplo, o Wonder Trade, ele voltou. Eu acho que é uma coisa que não vai sair daqui pra frente também. Mas, ó, uma coisa que... Não tô dizendo também que o Omega Ruby Alpha Safira teve a melhor continuação, mas foi melhor do que Sun and Moon, foi o Delta Episódio, que não teve Sun and Moon. Sim, tipo, o Delta Episódio, foi... ele não... No Sun and Moon não tem. Tem a missãozinha do Locker lá, mas ela é meio... Capturar os bichos, né? Você vai lá capturar. Eles podiam seguir o caminho da Delta Episódio para os próximos games. Tipo, começar a fazer histórias mais complexas depois dos jogos mesmo. Sim. Tipo, em Hoenn, por exemplo, não precisou colocar um mapa novo nem nada. Mas, tipo, já criou um negócio novo que chamou a atenção, sabe? Exatamente. Eles precisavam chamar a atenção dessa forma. Eu também acho isso. Eu, honestamente, eu tenho a má sensação de que, tipo, Delta Episodes vão ser meio que exclusivos de remakes. Infelizmente eu tenho essa sensação. Mas se eles conseguirem, por exemplo, não digo em Sun and Moon 2 ou o Eclipse ou Stars, ou sei lá o que vai sair, que deve sair, né? Talvez entre esse ano e o próximo, deve sair alguma coisa de Sun and Moon de Alola ainda, né? Mas não acho que esse jogo, eventualmente, ele vai expandir tanto assim em relação a Sun and Moon, por causa das limitações do 3DS. Uma oitava geração, aí eu já não sei. Aí eu acho que os caras têm mais possibilidades responsabilidade. Aí eu acho que os caras vão ter mais espaço pra criar side stories, vão ter espaço pra criar mais eventos. Não acho também, infelizmente, também acho que eles não vão fazer os Pokémon lá, tipo, o Dark Ray, que tem uma historinha, essas paradas assim. Não acho também que isso vai voltar tão rápido, mas talvez seja melhor do que está agora. sim. No caso, eu cito, tipo, esses eventos assim, porque eu gosto muito dessa questão mitológica. Sim, né? Sim. Que cara, estamos falando de quarta geração aqui, e a quarta geração foi sensacional nisso, porque tinha uma igreja Pokémon. Tinha uma igreja. É, tinha uma igreja. Tinha uma igreja. Tinha muito plano de fundo. Tinha o vilarejo que você chegava lá, que eu acho que era um vilarejo dos dragões, e tinha uma velhinha que ela começava a discorrer sobre alguns Pokémons dragões, assim, pra você, sim, sabe? Sim. Então, tipo, mano, isso era muito da hora. Você aprendia sobre o mundo que você tava. Sim. Não era só, tipo, você conversar com um estranho ali e um estranho te conta uma coisa rapidinho e esquece. Não. Já tipo, mano, você começava do nada com um NPC qualquer, você começava a ter uma aula sobre o território, tá ligado? Sobre a região dele. Isso era muito legal. Também era da hora, por exemplo, em Unova, quando você ia lá pra uma cidade que tava fechada, depois que você zerava o jogo, e aí você mergulhava e você ia pra umas ruínas e começava a achar uns itens lá, sabe? Sim, mano, sim. Mano, isso sim. É da hora. É muito louco isso. Você descobriu mais sobre a região, cara. E isso se perdeu. Mano, nossa, pelo amor de Deus, volta. Mas eu acho que esse também é um ponto positivo pros remakes de uma forma geral. Aí eu não digo nem na ótica de jogador. Eu digo na ótica de quem tá fazendo. Porque, por exemplo, o cara que tá lá fazendo, a equipe que tá lá desenvolvendo, às vezes precisa revisitar, tá ligado? Tipo, refazer aquilo que já foi feito uma vez é bom pro cara, tipo, ter um comparativo do que tá sendo feito agora e o histórico deles, tá ligado? É melhor que você simplesmente só lembrar. O cara, ele que refez, se quando eles forem refazer Diamond Pearl, eles vão rever tudo isso. E talvez eles reconsiderem, tipo, o que é melhor realmente, né? Tipo, é do jeito que tá, é alguma coisa do jeito que era. Certamente o Omega Ruby Alpha Safira, ele trouxe algumas coisas de volta pra galera lá na hora que tava desenvolvendo. Que a gente consegue sentir uns feelings em Sun e Moon. Em Sun e Moon, eu ia falar isso mesmo. Não, e assim, eu digo até o mesmo, de repente, pra Black White e Black White 2. Porque Black White 2 tem um pouquinho de feeling de Johto. Com o um negócio de nostalgia, de 3 sim, sim. anos, de sei lá o quê. É, exatamente. Eles aproveitaram, logo depois de fazer, entre aspas, o remake, né? Fica então, coisa fresca, tipo, na memória, né? Tem coisas que vão sendo refrescadas e atualizadas mesmo. Sim. Cara, e realmente, eu concordo tanto nesse ponto que você disse. Tava pensando sobre isso justamente em relação a, por exemplo, o Resident Evil, né? Citando um caso rápido aqui. Uhum. Os caras estavam perdendo a mão completamente depois do 4. Tipo, depois do 4 não foi que eles pegaram a curva errada. Mano, os caras capotaram na pista. Cara. Não que eu não gosto dos jogos, eu gosto dos jogos, mas tipo, não tem nada mais a ver com Resident Evil, que era antigamente. Mas depois que eles começaram, tipo, eles lançaram o remake lá do lançaram o remake do 2. E aí já anunciaram o remake do tipo do 3 e tal. Aliás, eles lançaram do 1, do 0 e anunciaram do que estavam fazendo no 2. E aí, tipo, mano, você pega o Resident Evil 7 agora, por mais que, tipo, tem um monte de gente que fala, ah, não é Resident Evil, que tá em primeira pessoa, mas você encontra muitas características, sabe? Sim, sim. Você fala, mano, tipo, isso daqui era daquele jogo antigo, isso daqui era muito daquele ponto. Sim. Então, tipo, sim, eu acho que é muito benéfico, realmente, a galera, quando ela para revisitar aquilo, eu acho que dá aquele choque de realidade. Eu acho que o povo para olhar e perceber, mano, isso daqui era tão interessante, realmente a gente perdeu isso daqui, sabe? É, por que que parou de fazer isso aqui, né? Realmente, tem uns 90% dos nossos fãs que a gente não viu, não sei como, reclamando de falta disso daqui, né? Vamos colocar de volta. Exatamente. Eu acho que realmente dá aquela acordada assim na galera. Isso. Eu acho que é extremamente benéfico. Eu acho que esse é um dos bons motivos pelo qual eu acho que ainda vamos ter remakes aí por um bom tempo. Eu só não sei realmente como que vai funcionar remake depois de o Nova, né? Remake pro Nova vai ser um pouco complicado de teorizar, porque você tem dois jogos, né? Exatamente. Você tem dois pares de jogos. Bom, mas aí a gente, daqui a uns tempos, a gente quebra a cabeça nisso. Exatamente. Por enquanto, estamos ainda pensando em Diamond Pearl. Quando chegar a vez de Nova, voltaremos aqui pra fazer essas teorias. Bom, o que em particular vocês gostariam de ver nos remakes? Porque assim, por exemplo, uma coisa que eu não gostaria de ver, eu já começo com o que eu não quero ver. que diferente de Omega Ruby e Alpha Sapphire, que eles fizeram as Mega Evolutions em Hoenn, eu não gostaria de ver Z-Crystals em Diamond Pearl. Também. Eu não quero. Pensei a mesma coisa. Eu acho que tá bom, foi tão, tipo, a gente tem que inovar, a gente tem que trazer novas funcionalidades pro jogo, que também acabaram perdendo a mão. Eu acho, já que não precisava Mega Evolução, mas passou o tempo, a gente se acostumou, e eu acho que Z-Crystal menos ainda, sabe? Não precisava disso. Eu gosto do Z-Moves. Eu acho ele, tipo, não é obrigatório, tá ligado? Se fosse algo obrigatório, tipo, vamos supor assim, um sexto Pokémon no time, que também não, um sétimo Pokémon no time, que não é também, de certa forma, obrigatório, que se você quiser lá ter só seis, beleza. Mas se fosse alguma coisa um pouco mais drástica, talvez eu ficasse um pouco mais desconfortável. Eu gostei de como eles funcionaram, mas eu só acho que eles não combinam com o Sinnoh, tá ligado? Porque eu achei um pouco as Mega Evolutions um pouco forçado em Hoenn, e por mais que eles dessem todo o background lá, e eu tenha entendido no final por que eles colocaram lá, e tenha aceitado, porque bora no coraçãozinho, eu acho que colocar os Z-Moves em Sinnoh vai descaracterizar os próprios Z-Moves, porque você tem uma pegada bem regional de Alola, e você tirar isso de Alola pra colocar em outra região, cagou, né? É. Não, fora também que é meio que injustificável, porque ia ficar muito Ctrl-C, Ctrl-V, porque, por exemplo, eles justificaram muito essas paradas de dimensões em Hoenn. Sim. Aí vai colocar Z-Move e vai falar que Sinnoh dessa dimensão, sei lá, tem Z-Move e outro não. Fica muito... Pokémon está virando um multiverso, tá ligado? Sim, exatamente. Multiverso. E eu acho que... fica muito, tipo... muito fácil, sabe? Colocar isso aí. É cômodo, né? É bem confortável, né? Você só fazer isso. Eu acho que é interessante você não colocar por causa desse negócio aí do... assim, ter talvez fosse importante, mas... até porque se a gente for considerar assim, eu acho que, assim, pensando melhor, repensando um pouco, eu acho que não é que eles têm que tirar, simplesmente tirar o negócio do jogo, mas ele tem que dificultar um pouquinho você ter acesso aos Z-Crystals, por exemplo. Assim como eles fizeram com as Mega Pedras, né, agora. Sim. Porque, por exemplo, Sinnoh não tem... beleza, não tem o... não é da cultura deles. Você não tem lá intrínseco na cultura. Mas se você tiver se você tiver um Z-Crystal, você pode usar no seu Pokémon. Porque você aprendeu a usar, sei lá, em outra região, tá ligado? A mesma coisa, assim, você não precisa ser aloliano pra usar o Z-Crystal. Né? Até porque o protagonista, ele vem de canto, né? De certa forma. Né? Sim. É, mas talvez um pós-game... mas assim, não um pós-game totalmente focado no Z-Crystal, mas sim, tipo, sim. Quest, alguma coisa assim relacionada a isso, beleza. Eu acho que é aceitável também. Porque eu acho que é interessante você ter a opção lá, se você quiser usar, mas ele não fazer parte do plot da história, ou ele não fazer parte do contexto, né, da região em si, porque isso realmente não faz sentido. Só se tivesse alguma coisa com os Blades, né, porque já pensou se os caras, assim, porque é um Z-Crystal pra cada tipo, né. E tem uma plate pra cada tipo também. Já pensou se os caras pensam num negócio desse? Ah, vamos misturar os Z-Crystals aí com as plates, né? Tipo, o Z-Crystal, nossa, na verdade, ele é... ele, na verdade, ele não é que ele veio da dimensão. Tipo, não tem energia da dimensão lá das Ultra Beasts. Na verdade, eles... é um fragmento da plate do Arceus, tá ligado? Meu Deus do céu. Nossa, aí cagou de vez. Aí cagou tudo de vez. Acabou. Vai embora. Não dá ideia, cara. Ah, por exemplo, Megas, mas eu também não tenho tanto interesse em ver em Sinnoh. Não, eu, por exemplo, tava até falando com o Nicolas, né? Já tem um tempinho sobre isso. Porque Sinnoh, eu acho que pra mim é um dos ápices, assim, de Pokémon no sentido de complexidade. Que começou com a primeira e a segunda geração, aí a terceira geração abriu um pouco o caminho, porque o Game Boy tinha acesso a você criar mais coisas. Hoenn, tipo, ocupava o que campo do Johto não ocupava. E Sinnoh, tipo, tecnicamente é uma região extremamente grande e complexa. Então, uma coisa que eu quero ver é eles continuarem dando essa complexidade que Sinnoh tinha, sabe? Sim. Tipo, aquelas 18.500 cidades, igual o Bruno também falou, continuar com essa arte mítica, né, de Pokémon, que só Sinnoh tem, que acho que é uma característica especial da quarta geração, e por fim, eu quero ver por fim. Pofins, pode crer. Eu também quero pãozinho de volta. cozinhar pão. Eu quero perder horas e horas cozinhando pão. Ah, queimando sem querer, tá ligado? É, pode crer. Eu ouso dizer, fazer só uma errata. Não errata, mas eu ouso dizer que, por exemplo, a única coisa que chegaria mais próximo em questão de religiosidade de Senhor seria Ecrutic, né? Que ele tem uma pegada meio mitológica lá com o Roy e tal. Mas não é a região inteira, né? A região inteira em Senhor tem uma pegada assim. E não é, digamos, um culto também que eles têm, né? Porque, tipo, em Sinnoh é bem meio que um culto que eles têm, tipo, a Arceus, alguns pokémons protetores ali. Tipo, a galera acredita com todas as forças que aqueles pokémons estão lá pra proteger eles e tal. É bem os lagos. Religioso mesmo, né? É, tem os lagos. Sim, o lance dos lagos é bem crítico mesmo, essa parada. É bem crítico. É bem da hora. Sim. Tem todo o lance de cada um significar uma coisa, né? Um dos os espíritos dos lagos. Isso é muito legal, eu acho muito da hora, mano. Se isso acabar se perdendo, é complicado. É, então, e o lance que você falou de Protect, a sensação que eu tenho é que a galera, tipo, meio que tá ali, acredita no Pokémon, claro, mas não é nessa relação de divindade, e é mais num esquema, tipo, a gente sabe o segredo, sabe? Porque sim. Pokémon que tá ali, né, lendário, ele não é revelado pro mundo todo, então, tipo, nós sabemos desse segredo e nós somos os guardiões e perpetuadores desse segredo aqui, sabe? Uh-huh. Tipo, não tem a gente pra isso sair pregando pra todo mundo que, oh, meu Deus, como o Ho-Oh é lindo, é maravilhoso, sabe? Sim. Não é bem isso. E eu acho que uma coisa que eles vão ter, assim, que eu vi, achei legal no Delta episódio, mas eles vão fazer com certeza no remake, aproveitar toda essa divindade, essa parte mítica de Sinnoh, pra melhorar, tipo, os gráficos, no sentido, como que eu posso explicar? Porque na quarta geração eles conseguiam fazer isso mais com relação à história, com os NPCs e tal, né? Uhum. Eu acho que é possível agora, na sétima ou na oitava geração, eles fizerem uma coisa mais, assim, mais forte ainda do que na quarta geração. Como, por exemplo, a ilha do Rayquaza, o Sky Pillar, que ficou totalmente diferente, né, no remake, mas ficou bem mais legal, porque ele mostra a história, tem as ruínas e tal. É, ele tem toda uma... tem as pinturas rupestres, né? E é possível fazer isso com o Monte Coronet, é possível fazer isso com diversas N partes. Que eu ia falar. Imagina, até porque, nossa. O Monte Coronet renovado, cara, imagina aqueles... Imagina aquela o hall da origem. O Tobin lá, tá ligado? Imagina o Hall da Origem, mano. O Spear Pillar lá. Spear Pillar. O Hall da Origem é o lugar do Arceus, né? Do evento lá, nunca aconteceu, né? Mas o Spear Pillar. Nossa, o caralho. Nossa. Louco. Imagina o Giratina em 3D, velho. Não, o Distortion World. Tipo, a apresentação era aquela, tipo, coisa parada ainda, né? É, não, mas tem que ver também, porque era assim. Nem nada. Às vezes, os caras vão fazer, tipo assim, porque o remake vai ser de Diamond e Pearl, né? Não vai ser de Platinum. Uhum. A gente tem que levar isso em conta também. Mas o Delta Episode do Diamond e Pearl pode ser relacionado ao Giratina, né? Sim. É. E aí ele eu acredito muito que vai ser. Tem um pós-game relacionado ao Giratina numa... Talvez eles mudem, né? Eles tenham que mudar alguma coisa lá pra... Porque o plot de Diamond e Pearl é igual ao de Platinum, praticamente, né? Com exceção da conclusão ali e da adição do Distortion World. Mas é bem provável que vão criar personagens novos só justamente pra esse plot do Giratina, porque eu duvido que eles não vão explorar nem um pouquinho o Distortion World e não só o Distortion World, mas como esse multiverso. Sim, até porque também temos o Locker, que ele é nativo de Platinum. Exatamente, ele nasceu em Platinum. Outra coisa, cara, que também, se a gente parar pra pensar, um remake e não explorar o Distortion World seria um pecado, velho. Seria um pecado. Ainda mais se fazer um remake de Diamond Pearl e não tiver o Locker também seria ridículo. Inaceitável. Inaceitável. No caso. Uma coisa que eles poderiam fazer, por exemplo, é ao invés de... Porque assim, no Platinum tem... Assim que nem o... Eu estou me confundindo nas minhas ideias, mas vocês vão entender. Em XY a gente tem o carinha lá que faz as coisas com o Lisandre, que é o Zerosek. Sim. Que é aquele maluquinho de Oclinho lá e tal. No Platinum, a gente teve a adição do personagem Pluto. É Pluto o nome dele, não era? Verdade, o cientista. Que é o cientista. Que ele tem um pouquinho lá de um pós-game relacionado com o Mars. Que eles vão lá na Stark Mountain lá e estão querendo fazer os negócios com o Reatran lá. E poderia ser algo relacionado a esse maluco, a essa base, né, deles tentarem reerguer a equipe Galactic, né, a Team Galactic. E aí eles acabam abrindo, sei lá, de alguma forma, o portal pro Distortion World lá, e o Giratina aparece. Aí seria algo similar. Só que isso seria muito da hora, porque assim, pensa... Não, olha só, agora o bagulho vai ser louco. Agora vai ser louco. Porque, ó, pensa só, o Delta Episode, ele é relacionado ao Rayquaza, mas... Sim. Também ao Deoxys. É. Então seria um bom, um excelente momento no remake de Diamond Pearl pra eles inserirem num episódio específico o Giratina e o Arceus. Porque o Giratina e o Arceus, eles estão ligados também na parte da criação dos lendários, né? Ia ser ótimo, cara. Fora ia ser também... foda, mas eu duvido, mas beleza. Mas sabe por quê? Porque fica mais fácil de você... Porque assim, o Giratina é da hora. Mas não existe a mitologia por trás do Giratina. Existe a mitologia por trás do Arceus. Sim. Que seria uma pegada mais ou menos mas eu a do Rayquaza. O Arceus vai parar de ser Pokémon de evento, sabe? Mas ó, o Deoxys parou também. E o Deoxys era Pokémon. Ele parou, era Pokémon de evento também. É um bom apontamento. Talvez ele... Sei lá. Ah, talvez você não ache o Arceus. Vai saber. Não quer dizer que você tenha que capturar ele, mas ele tá envolvido na história lá, tá ligado? Mas, ó, eu acho que também... Eu concordo com os dois. Eu tô em cima do muro. Mas é isentão, possível. Isentão. Sem opinião aqui, ó. Não, mas assim, eu acho também que é possível eles explorarem o Darkrai. Porque eu acho que o Darkrai é um Pokémon de evento que pode sair desse meio de evento e virar um Pokémon contínuo no jogo, igual o Deoxys. Eu acho que ele pode também trazer um plot legal, assim, com relação a ele roubar os sonhos à noite. E se não mesmo, tem, assim, uns NPCs que falam um pouquinho, né, dele e tal. É possível também criar uma história, assim, um side quest, sei lá, sobre ele. Eu não sei se ele daria um Delta episódio inteiro, tá ligado? Talvez desse. Não, acho que daria sim. Daria. Daria pra fazer uma pegada com o Deoxys. Depende de como você faz a história, dá pra fazer sim, mano. Mas talvez... Fazer um side quest de zigue-zague. Nossa, seria da hora. Seria da hora. Seria da hora se, por exemplo, não tivesse só um Delta Episode, né? Isso ia ser irado. Porque, por exemplo, você tem... Cresceria versus Darkrai. Exatamente. É, tipo, porque, por exemplo, você coloca lá... Vamos supor, tem três pós-histórias. Você terminou um, começou outro. Terminou outro, começou outro. Terminou outro, começou outro. Aí são, tipo, capítulos, né? Não é o... São episódios, né? Você tem o episódio do Giratina. Aí depois tem o episódio do Darkrai. Depois tem o episódio do Heatran, tá ligado? Aí você terminou. Aí, beleza. Acabou o jogo. Seria da hora. Seria da hora. Legal. Porque, o que nem o Bruno falou... Sinnoh tem é o recorde de lendários, né? Seria um absurdo não usar todos esses lendários. Porque, por exemplo, tirando a distribuição dos 20 anos dos Pokémon agora, 20 anos da franquia, a gente não tem como pegar o Manaphy, né? Não. Então, por exemplo, o Manaphy seria um bom Pokémon pra se criar num negócio desse. Já que vai distribuir de graça mesmo, tá ligado? Não é um filme. Porque os caras não vão fazer outro filme do Manaphy, tá ligado? Não vão criar um... Também não vão criar um jogo Pokémon Ranger. Exato, eu ia falar disso. Os caras não vão criar um spin-off só pra adicionar o evento, tá ligado? Pra você jogar um e pegar o outro. Faz mais sentido você criar um episódio lá, já que você vai dar de graça mesmo os bugs pro cara. E aí tem uma firulinha lá. Seria da hora. Seria irado se tivesse Não seria, irado, assim, agora que você me fez pensar, tivesse, tipo, algum... Como em Johto mesmo. Teve lá em Goldenrod, aquele joguinho lá de Pokémon. Só que em vez disso, ensinou tivesse, tipo, um prédio, algum lugar que você brincasse de ser Pokémon Ranger. Puta, isso ia ser foda. Você fala do Pokéathlon, né? Pokéathlon. Tivesse, tipo, alguma coisa Silver, assim. É verdade, pra né, pra relembrar. Mano? Seria da hora. Seria, tipo, uma homenagem à quarta geração como um todo, né? Porque teve o Pokémon Ranger e tal. Seria da hora, mano. Brincar de Beyblade, né? Jogar Beyblade com a galera. Seria da hora, mano. Seria da hora. Porque aí também é uma adição em paralelo ao próprio Contest, né? Porque os Contest já apareceram de novo em Omega Ruby Alpha Sapphire. E eu, honestamente, eu prefiro ainda... Eu teve Omega Ruby Alpha Sapphire, mas eu ainda prefiro os Contest de Diamond Pearl. Eu também. Eu acho mais legais. Tem as dancinhas lá e tal. Tinha um monte de coisa pra fazer. Não era só dar os golpes. Não era só bater nos outros. Nos amiguinhos. É, os contas eram da hora de dar um pé. Aquela cidade também é muito da hora, Heart Home. Heart Home era uma cidade grande, muito foda. Da hora, velho. Heart Home era que tinha igreja, era tinha que igreja. Tinha a melhor de Sinnoh, era que tinha o Poké Park. Tipo, mano, era uma cidade muito da hora, Heart Home. É verdade, né? Ela tava perto daquela mansão que tinha os pokémons lá, que aparecia lá no fundo. Era pra parte de cima. Ah, tô ligado. Heart Home era bem centralizado, tem em Sinnoh? Deixa eu até ver o mapa aqui. Era relativamente centralizado, sim. Era a cidade logo depois do Monte Coronet, né? Você saiu do Monte Coronet e chegava na, em Hearthstone. É tipo Luminose. Cidade grande, né? Cidade grande. Cidade grande. Já pensou também como que ficaria Joblife? Porque Joblife, ela é grande. É uma cidade grande em relação às outras cidades. Ela não é grande, sim, que nem Hearthstone, mas ela também ficaria muito louco. O negócio da TV lá, cara, e tal, tá ligado? É, tem esses bagulho da TV. Como será que ficaria louco o Pocket na geração atual, tá ligado? Mano, era isso que, nossa, eu ia falar, cara, velho. Tamo falando de tanta coisa, mas esquecemos do principal, velho. Pocket. O Pocket. O melhor é Gadget. Melhor Gadget. Existiu, é, cara. Melhor de todos. Nossa, tá longe, eu só, assim, ele só, na minha opinião, né, o meu humilde opinião, ele só fica pau a pau com o Pokégear. Mas o Pokégear eu gosto muito por causa da nostalgia. Nostalgia, mas o Pocket é mais completo, cara. O Pocket tem muita coisa, mano. E durante a história você conseguia mais coisa, lembra? Sim, é, sim, você ia pegando várias coisas. Contador de prata. Às vezes você conversava com um cara lá, X qualquer, e puf, tava um novo aplicativozinho. Nossa, aquele do ovo. O do ovo. Mano, que beleza. Mano, o do ovo era mais rico. O do ovo era muito, ovo, hora. Muito bom, mano. Nossa, não, agora eu lembrei de um. Na época, tipo, eu ainda não tinha DS. Quando eu voltei a jogar Pokémon, porque eu não tenho que jogar, eu voltei a jogar no emulador. E aí, Action Saves Powers da Action vida, Replay, né? Essas paradas assim, né? Isso. Nossa. Sempre. E aí, tipo, eu lembro que eu queria completar a DEX. E, mano, não tinha como completar a DEX ali no emulador. Era mal treta, né? Sim. Na época de configurar online, etc. E eu lembro que tinha um códigozinho do Action Replay que você setava ele lá. E aí você ia no Pocket, naquele que era calculadorazinha. E aí você digitava. Eu lembro. 00, disso. Andava no matinho, bobagem. Achava. Eu lembro. Eu lembro disso. 004, andava no matinho, Charmander. Eu lembro disso também. Tava o número do que Pokémon, louco. Andava no matinho e você achava. Era, mano, genial. Nossa, eu pirava com aquilo, eu achava muito foda. Que louco, cara. Pokédex daquele jeito. Outra coisa que eu gostaria de ver levemente repaginado, mas bem próximo ao que era, tá ligado? Que é o PokéRadar. Putz, verdade. Porque o PokéRadar, ele voltou em XY, né? Ele voltou em XY, mas ele tava muito... Ele tava diferente, cocô. Não tava uma coisa, não tava tão legal assim. Uma coisa também que me faz nostalgia é aquele Sinnoh Underground, que você ia explorar debaixo da... Foda pra caralho, isso, né? É muito da hora, velho. Isso era muito você bom. Você voltou na sua base, ficava escavando. Cara, eu acho, mano, eu perdia muito tempo indo nas paredes pra ficar escavando. Eu também, mano. Agora imagina... Agora da hora é que naquela época ele só não era tão legal assim, porque ele só tinha como você se conectar através do infravermelho, né? Imagina numa próxima geração com você fazendo um bagulho online disso. Tipo, nossa, você, cara, podendo fazer um underground online, tá ligado? Isso ia ser do caralho. Isso ia ser do caralho. Puta que pariu. Que delícia. Muito louco. Porque é mais ou menos que nem o... Entre aspas, né? Só se eles fizerem a mesma merda que eles fizeram em Omega Ruby Alpha Sapphire, que foi colocar QR Code na... não. Qual é o nome do bagulho? Da Secret Bases, né? Isso não, né? Na moral, acho que, tipo... Não. A coisa mais estúpida de Omega Ruby. Abolir, mano, o uso de QR Code nos jogos. Ah, eu até gosto é verdade. Do QR Code. Eu acho que ele é interessante quando você faz assim, por exemplo. Bem usado, né, velho? Não do jeito que eles usaram. Vamos supor assim, é que nem, mais ou menos que nem aquele dos Pokémon lá, do jeito que você acha em Sun Moon. Eu até acho meio eficiente. Eu acho um pouco eficiente. Eu acharia mais da hora se você. Eu acho. Mas eu acharia mais eficiente se fosse pra item. Por exemplo, você escaneou um QR Code aleatório e aí você ganhou um item. Vamos supor, escaneei um QR Code aqui que tá num cartão. Veio uma poção. Porra, da hora, tá ligado? É uma coisa sim, isso. Sim. É a galera vai ficar lá no QR Code o dia inteiro. Ah, deixa, mano. Mas aí os cara que são trouxa, né? Que você vai fazer isso o dia inteiro só isso, beleza. Ou então, por exemplo, você só usou um QR Code. Tipo, você leu uma vez, você não pode ler de novo. Que aí também é putaria, então, né? Se você achou o QR Code do Halicande, né? Já era. Mas, por exemplo, eu acho que até que seria legal. Se fizesse isso também, imagina, tipo, um Pocket que seja de QR Code, seria da hora. Isso você escaneia, da hora. Né? Você bota o QR Code na frente da tela, ele lê, sei lá, não sei, da câmera, né? Sim, sim. Eu seria sou favorável desde que eles arranjem um uso legal, sabe? Sim, um sim. Uso... Ah... Floresta de Eternas. Eu não sei porquê, mas eu amo aquele lugar. Eu gosto muito da Floresta de Eterna também. Old Chateau. Nossa, delícia de lugar, hein? Cara. O lance do Rotom lá da menininha e tal. Cara, tá dando muita vontade de eu pegar a minha fitinha do Diamond ali e ligar no 3DS. E eu tô com vontade também de jogar. Jogar, tipo, foda-se, agora... É, foda-se a Lola, né? Vamos jogar Sinnoh. O da hora, eu tô aqui no Buba Garden olhando a cidade de Heart Home. E cara, eu acho esse gráfico do Sinnoh tão bonitinho, mano. Essas árvores são tão bem feitas. Eu também gosto bastante da arte de Sinnoh. Do gráfico. Eu só acho um pouquinho homogêneo demais. Mas assim, pra época, beleza. Porque assim, parece que todas as cidades elas são bonitinhas, mas elas são meio que parecidas e tal. É, mas acho parecido agora demais, nesse remake vai. Mas é questão mesmo de gráfico, né? Nem questão de. É, não, tá certo. Que na época também não tinha como fazer coisas novas. Né? Até ruim tinha sofrido disso na época, né? E no remake eles deram uma bela melhorada nesse aspecto de variedade, né? E tal. Agora, uma coisa que eu quero muito ouvir, em particular, é a Rota de Neve. Porque a música da Rota de Neve é a minha música de rota favorita da quarta geração. Da quarta geração, nossa, não, vai. Cara, da Mount Pearl, no caso. Porque, desconsiderando Heart Gold Soul Silver, né? Mas é. Nossa, sensacional. A música de neve. É linda. E a rota fica muito incrível. Eu quero ver os lagos também, porque eles podem mudar totalmente, fazer algo mais mítico. É. Porque os lagos também eram Ctrl-C, Ctrl-V. É, os lagos em si, eles eram... O que mudava era o formatinho do pattern de dentro, né? Do desenho lá. Seria da hora mesmo ter uma mudada nesse aspecto. Mudar a forma do lago, né? Alguma coisa assim. Nossa, muito legal. Vai ser louco. Eu acho que eles têm que dar uma... Não uma redesenhada nas rotas, mas dar justamente esse negócio de homogêneo. Eu acho que fizeram até um pouquinho de ruim mesmo, a mudança de câmera e tal. Sim, sim. Pô, é verdade, né? Um jogo de câmera, Sinnoh. Que tem uma... Também de Sinnoh, e o Monte Coronet, que elas eram muito parecidas. Que tem tipo um rio, você usava aquele maldito surf. Nossa. Pagar. Agora, vocês acham honestamente que os HMs deveriam voltar? Não. Eu acho que deveria. Simplesmente porque é um remake. Por saudosismo? Sério? Pela mesma experiência, tá ligado? Eu acho que ele deveria voltar. Mas eu acho que não deveria ser obrigatório. Tipo, sei lá, você ter uma opção similar ao do bagulho aí, mas você ter também como colocar os HM, tá ligado? Porque aquilo lá é bem também característico de Alola, né? Eles falam bastante disso também. Eu acho que mas... se forem fazer o remake, vão voltar com isso. Muito provavelmente. Eu também acho que vão voltar. Eu também acho. Mas eu acho que... Eu já não gostei do esquema de Alola, tá ligado? Tipo, você chama um Pokémon, ele vem da puta que pariu e faz o negócio. Eu acho que você deveria ter o Pokémon que ele tem a habilidade de fazer aquilo no seu time. Eu mas ele acho. Tem a capacidade... Tipo, a capacidade. Não nem habilidade, pra não confundir, mas a capacidade. Eu acharia da hora, por exemplo. Ele tem capacidade de mexer pedra, então ele move pedra. Ele tem exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que seria da hora se fosse isso. Por exemplo, um Pokémon pássaro grande, ele pode dar fly sem você precisar ensinar. Isso eu também acho que seria da hora. Ou um Pokémon de água, você consegue usar surf nele, sem precisar usar o surf, tá ligado? É. E ensinar pra ele surf. Mas algo que condiz também... Isso, algo que condiz com o gráfico também do mundo, né? Do Overworld também. Sim, sim, sim. Exatamente. Com o Pokémon que você tem. Mano, imagina, velho, você pegar um Pokémon, cara, e sobrevoar Sinnoh, velho, que nem a gente fazia. Nossa, delícia. Nossa. Mano, é lindo, velho. Passar por cima da coronete, puta que pariu. Não, e aí? Dá um rolê. Não, e tem, até porque o tio Daniel aqui não esqueceu também daquele negócio que Saimon tem todos os sprites, nem sprites, os modelos os 3D modelos, dos Pokémons, né? Sim. Fora. Andando, aquilo vai né? ser utilizado, cara. Não eu fizeram aquilo de, opa, vou fazer 800 sprites do nada e vou fazer. Não vou usar. É porque assim, são 800 e poucos Pokémon, mas na verdade são duas animações, né? Porque é andando e correndo. Então são tipo 1.600 animações que eu não quis usar. Tipo, que eu não quis usar. Não. Não vou usar não essa merda. Né? E ao invés de tirar do código do jogo, eu vou deixar aí, porque foda-se. Eu vou deixar aí. Eu quero deixar assim. Pesado mesmo. Eu sei que tem aqueles caras que pega no mesmo dia que o jogo saiu, os caras vão e eles revistam tudo. Eles tiram tudo do bagulho. Eu sei, porque o Volcanion não foi mostrado antes, né? A gente, ninguém sabia, né? Não. Latios e tal. As Mega. Ninguém sabia. As Mega. O que era isso? Esses dias eu vi a notícia aí nos grupos tipo, foi anunciado oficialmente o Pokémon Marshadow. E aí todo mundo, nossa, foi anunciado. Caralho, a gente já sabia isso. Todo mundo já sabia, né? É, mas tipo, ele foi anunciado oficialmente, né? Foi bem ênfase no oficialmente, né? Porque todo mundo já sabia, mas ele foi anunciado oficialmente, de fato. É que o que me chamou a atenção, aliás, nesse negócio do Marshadow, aí é um pouco de... Vai ficar um pouco datado, talvez, essa parte aqui do episódio. Como é que a gente tá falando bastante de Diamond Pearl? O dia que sair esse remake vai ficar datado esse podcast, né? Mas tudo bem. Mas se a gente considerar que o Marshadow, ele foi meio liberado do nada, né? Foi meio que anunciado do nada, né? Aliás, eles anunciaram que vão anunciar, né? Que ele foi tipo um vídeo assim... Ah, muito estranho. Este Pokémon aqui apareceu, Marshadow. Fique ligado que vamos falar mais dele. De anúncio, tá ligado? É um teaser do anúncio, é. Bizarro. Mais da hora. Puxando coisas assim, né? Eu acho que deveria ter como a gente limpar as medalhinhas tudo de novo. Puta, mas pode crer. As medalhinhas você batendo e elas fazendo som. Sonzinho, sim, musicais, sim. Mesmo. Eu gostava de fazer o do Remifá. Do Remifá era excelente. Verdade, cara. Pode crer. Nossa, cara, esse... Putz. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida quando não teve isso no remake de Heart Gold Soul Silver. Que era pra ter, né? Por favor, né? Da hora, mas tinha que ter as insigniazinhas pra limpar, pra não ficar enferrujado, né? Sim, verdade, sim. Mano. Por mais que era besta, era um detalhe da hora. Tipo, às vezes você ia ver hora. Quantas horas de jogo que eu tô. Esse caralho, mano, tá tudo velho essas porra. Deixa eu limpar esse cara. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar. Ô, da hora. E o game card. Nossa, que Pokémon é esse aqui? Ah, esse Pokémon aqui é qual? Ah, o Giratina. Porra, da hora, mas deixa eu limpar aqui minhas insígnias primeiro. Peraí. Tão suja. Tá suja aqui, aguenta aí. Você, por exemplo, podia assinar no seu game card também. Sim, verdade, sim, sim, sim. Assinatura. Era difícil pra caralho. Mano. Era uma bosta, mas dava. Mas dava. É verdade. Isso se perdeu na sexta geração, né? Esse negócio das insígnias. Porque na quinta também dava pra limpar. Sim, não limpar, mas você polia, né? Ela ficava mais brilhosa, né? Ela ficava mais brilhante. Sim, exato. Ela não ficava suja aqui na quarta. Exato. Né? A quarta ficava. Ficava preta. Sei lá, perdia. Ficava sim, preta, não. Mas as insígnias ficavam na mesma cor. Você esfregava a insígnia na terra, sei lá. Exatamente. Na terra. Você caiu com as insígnias na terra, né? Opa! Pô, da hora. Porra, da hora demais. E claro, o maior que acho que todo mundo sempre quis e todo mundo pede a cada vez que anuncia um novo jogo de Pokémon. Pokémon correndo atrás, né? Pelo amor de Deus, velho. É, sim, o Orochi falou. Se eu não chegar de vez e falar, mano, é oficialmente, daqui em diante. Tem que ter, né? Vai ter isso. Só vai ter Pokémon correndo atrás de você, tá ligado? É isso que a gente quer, Brasil. É isso que a gente quer. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que em Sun e Moon não dava pra eles realmente ter colocado daquele jeito lá. Porque eu acho que assim, tem uns espaços do mapa de Sun e Moon que é meio treta ali, que eu acho que pra você programar o bicho andando atrás de você, você tem todos os eixos, né? Porque você não tem mais o grid, né? Quadradinho exatamente. E tal. Deve ser um pouco mais complicado. Mas eu acho que talvez pra uma continuação de Sun e Moon e a próxima geração, eles. Mano, eles devem estar planejando já usar isso aí, não é possível. Uma não faz sentido. É, acho que pelo fato deles terem deixado esses arquivos aí no Sun e Moon Mortis, cara, é um bom indício de que eles cogitaram, sabe? Sim, eles sim. Cogitaram, eles fizeram, planejaram ali pra ver como que ia ficar. Fizeram testes. Testes eles fizeram. Testes eles fizeram. Mais tarde eles colocam. Agora, duas coisas que eu quero muito, cara, voltar, e que eu acho que uma é certeza, a outra é no meu coração. Certo. Uma é o Chatote falando aquelas as palavras que a gente fala. O Chatote, pode crer, né? Porque tiraram isso na quinta geração e eu fiquei tão chateado. Inadmissível, inadmissível. O meu falava merda quando você... Eu lembro. Quando jogava, merda, saudades. E a segunda coisa, aqueles selos nas pokebolas. Que pode assim, crer. Isso aí eu já meio que vai acontecer, porque eu percebi que as animações das pokebolas deram uma melhorada em Sun Moon. Tipo, sim, elas sim. Têm, se você jogar uma Dusk Ball, tem uma animação mais bonitinha de Dusk. Se você jogar uma Premier Ball, é outra coisa. Sim, sim. E isso pra mim tipo já foi um teste para os remakes. Porque eles vão colocar aqueles selos de novo e vai ficar da hora em 3D. E tem que ter, né? Era muito da hora, né, velho? Era muito louco. Nossa, era muito louco. Você ficava pegando louco. Adesivinho, aí você pegava a cápsula, ficava mexendo ali o adesivo antes que ele ia sair direitinho. Pô, nossa, é da hora demais. Era muito da hora. Nossa, em 3D vai ser louco. Vai ser demais. Não, vai ser demais. Eu quero ver como é que eles vão resolver os palhacinhos lá de Jubi Life. Nem que você tinha que pegar os palhaços lá. Agora, velho. A quest saindo, saindo. É, então, tinha essa quest dos palhaços, tinha saindo de Heart Home, você tinha a pedra do Spiritomb, tá ligado? Mano, são Tinha. Velho. Tinha bastante coisa pra fazer em Sinnoh, né, assim. Sim. Era bem diverso. Se eu não me engano, você saía de Heart Home, você chegava na rotinha que tinha o Spiritomb, que ele ficava na esquina, digamos assim. Aham. E aí você subia, aí tinha aquela torre, que era uma torre fantasma. É, e aí você ia... Exato. Perto de Isolation. É. Isso. Mano, nossa, excelente. E tem a torre. Ah, a torre não, tem a caverna dos Unons. Isso aqui eu vou pegar e vou reviver meu Diamond, velho. É, tem aquela caverna dos Unon também, né? Do Dissolation, né? Se esticava. Nossa, muito bom, mano. Tem muita coisa. Mano, pelo amor de Deus, quero esse remake logo, velho. Vai ser muito bom, né, mano? Vou fazer criar aquele bagulho de entrar no gelo e dormir lá. É. Boa. Tem a Jasmine que fica lá esperando lá. Tem na a Jasmine. De, sei lá o quê. Oh, Jasmine, né? Porque teve um podcast que a gente comeu. A gente quase esqueceu. É tipo... o nome dessa puta. Filho da puta. A gente não esquece mais o nome dela agora. Jasmine. Tem a pedra que parece o Mantilex que tá lá naquela cidade. Pode crer. Olha, ó. Falando do... A gente falou do Mantilex mais cedo, né? Do evento lá do Mantilex. Aí, ó. Indícios. É isso, tá ligado? Por isso que é o Mantilex. Cara, agora faz sentido. Falando de Mantilex, seria da hora ter de volta aquelas árvores do... Que você colocava melzinho. Melzinho, tá, sim, sim, dos Hanes. Sim, e, sim. Eu acho que chegou a ter Sprint XY, mas era bem bochinha, na real. Não era aquela coisa assim que era tipo no Diamond Pearl. No Diamond Pearl, né? É verdade. O da hora que eu queria ver, cara, que eu queria ver de volta, um pouco mais de ênfase também, é aquelas sessões de jornada em dupla que a gente fazia com os maluquinhos, tá ligado? Que a gente, que nem você falou de Eterno. Caramba! Né? Aí tem lá o maluquinho lá da Iron Island. Como é que é? Era Iron Island? Iron Island. Acho que era, isso, né? Que o maluquinho te dava o ovo do Riolo e tal. Nossa, mano, saudade daquilo. Puta que pariu. É uma sessão inteira que, tipo, aquelas sessões não tinham muita importância, assim, pra história, mas eram legais. Talvez se eles voltassem com isso e dessem um pouquinho mais de importância, tá ligado, pra história, ia ser muito louco, mano. Ia ser irado. Muito louco. Isso quebra, tipo, a monotonia do jogo. Sim. O tempo todo você tá andando sozinho, você tá indo pra cá, pra lá. E aí, tipo, o da hora que quebra, né, a monotonia do jogo, tipo, sei lá, tinha a minazinha que ela tinha acompanhava até a Chateau lá, o Chateau. Ela queria sair da floresta, né? É, isso, eu tô perdido aqui, tipo, mano, mas eu tô com um cagacinho, então deixa eu te acompanhar, sabe? É. E aí você vai com a minazinha, mano, era sensacional, cara, muito bom. E ela ainda curava seus Pokémon depois da batalha. Né? É, então, isso era da hora. Melhor parte. Tirando que ela não fazia nada, aquele chance ele não fazia nada, né? Isso que era triste. É, mas era da hora. Quando ela morria, você pegava XP completo. É, pode crer. É. Agora uma coisa da hora, que a gente falou de Eterna, eu lembro da floresta de Eterna, e eu lembrei de Eterna, que tem a estátua do lendário, né? Putz, cara. Eterna, eu já tô vendo até uma animação, sabe? Nossa, uma CG, assim, né? De uma CG, não, uma cutscene, mano, né? Da estátua e tal. Da estátua. Mano, nossa, cara, se tiver... Cara, pega esse remake, coloca cutscenes nessa cena, sabe? Na hora que você entra na cidade, aí mostra, tipo, de um ângulo diferente você entrando. Nossa, ia ficar legal. Cara, o Giratina saindo daquele portal. Porque ele não sai do portal, tipo, aparece só a sombra dele. Imagina aparecendo a sombra dele, assim, tipo, no portal e a câmera meio... Nossa, ia ser lindo. Nossa, bizarro. Eu quero que... Eu sei que, assim, em Omega Ruby, eles começaram... Nas primeiras cidades, em Little Road e Odeio, eles fizeram uma cutscene quando você entrava na cidade. Que dava. Eu lembro uma... que você entrava com uma câmera diferente. Não é na hora que a gente entrava. Não era na hora que entrava, na hora que a gente lia a plaquinha. Isso. Na hora que lia a plaquinha, ele dá uma olhada por cima da cidade, assim, dá uma geral. Eu acho que até... Mas não fizeram isso com as outras cidades. Eu não lembro se Petalburg tem, mas... Odeio e Little Root tem. E nas outras cidades fica passa batido isso. Mó triste isso mesmo. Podia ser da hora fazer isso no remake, porque eu lembro que em Heart Gold, Soul Silver e Fahrenheit Leaf Green, eles colocavam aquelas imagenzinhas, né? Que sim. Era o que suportava na época. Exato. Mas tinham que fazer alguma coisa assim, realmente, igual o Bruno falou. Quando você entrasse num local específico que era nostálgico, tivesse uma cutscene diferente, alguma coisa assim, que lembrasse. Sim. A outra coisa que eu gosto, que eu tenho... Eu não sei como é que vai ficar, mas eu tenho vontade de ver como é que vai ficar no final, que é a entrada, que em Omega Ruby Alpha Safira, eles fizeram uma parada muito foda. Nossa, né? Cara, não fala que isso. A intro, porque ele, além de ter a nostalgia do Burt 2D, né, lá do Game Boy Advance. Conforme ele tá falando, a música muda do 8-bit pro... 8 não, né? Era 16-bit, eu acho. Enfim, muda pro atual, né? E aí você Sim. sai do caminhão, você sai andando, vê toda a paisagem, assim. É muito foda. Pokémon. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso em Sinnoh. Eu acho que vai ser uma pegada meio que nem a abertura do jogo. Lembra que a abertura do jogo, ela passava em todas as cidades? E iam dando Sim. uma olhada nos lugares e tal. Eu gostaria que fosse uma pegada mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, cara, eu acho que vai acontecer isso. E fora também o bagulho do lago lá. Do Garados. O Lago do Garados. Ai, que delícia. Que jogo foda, né? Puta que pariu. Nossa, vai ser louco, cara. Só isso que eu falo. Nossa, olha, vai ser da hora. Ainda mais agora pensei num bagulho aqui. Tipo, ainda mais pensando no... nessa questão de que pode sair pra um dispositivo de uma próxima geração de console portáteis. Sim. Consoles portáteis. Tipo, cara, seria muito mais foda com uma capacidade, né, de hardware muito maior se eles colocassem mais vida no jogo. Porque eles já colocaram isso. Se eu não Sim. me engano, tipo, no remake do Omega Ruby, do Alpha Sapphire, etc. E também no Saimon, tipo, tem algumas horas que aparece, tipo, uns pokémons correndo, assim, umas cutscenes que, tipo, passam pokémons assim, rapidinho. Sim, cara, sim. Seria muito foda se eles fizessem isso, por exemplo, naquele lugar que você chega que tem o laguinho lá que dá pra você pegar a Magikarp do nível 1 ao 100. É, pode crer. Você passa lá e tem umas Magikarp pulando. É verdade, isso ia ser irado. Você vê, tipo, umas sombrinhas passando debaixo d'água. Mano, seria sensacional. Isso ia ser foda mesmo. Foda, cara. Dá uma sensação de naturalidade, né? Pro ambiente. Tá muito foda. Pô, é verdade, a gente poderia ter na casa do Steven lá, né? Tem a casa do Steven, né? Que você pega lá. Nossa, é verdade. Que você ganha uma casa. Você ganha uma casa no jogo. Uma mansão, cara. Eu queria entrar naquela loft. Piscina. Eu também. Será que Tomara vai dar que pra entrar? Eu acho que vai dar pra entrar na piscina, sim. Deve dar. Tomara. Eu já compro o jogo só por causa disso. Só por causa disso. Outra coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que ele vai acabar fazendo uma parte. Talvez ele passe até fazer mais parte, assim, fundamental do jogo. Não da história, mas é o The Fog. Porque o The Fog, ele foi inserido na quarta geração e ele praticamente só é usado em um lugar, né? Que é numa rota lá que tá tudo cagado lá. E você usa o The Fog pra aliviar. Mas eu gostaria que tivesse mais importância, tá ligado? Do The Fog. Eu acho que assim que nem o Div, né? Pro Omega Ruby Alpha Sapphire funcionou de uma certa forma. Eles deram uma RGB pra pegar os lendários, né? É, então, é verdade. Mas eu acho que isso aí vai. Eles vão usar mais com Rock Climb. Vão usar mesmo. Que pra mim era uma ideia boa. Tanto que eles até usaram em Johto, né? Hard Gold Soul Silver. Eu acho que eles podem também usar de outra forma Rock Climb pra chegar a outros locais que não eram alcançáveis nos jogos originais. Sim. Será que, assim, considerando que em Hard Gold Soul Silver eles adicionaram a Safari Zone, né? Que não existia em Gold Silver. E mais uma rota Sim. lá, os espaços lá e tal. Eu não lembro. Hoenn chegou a adicionar ilhas, aqueles pontos secretos pra você colocar bases secretas e tal. Será que vai ter adição e também? Nova. É, teve algumas ilhas novas. Será que também não vai ter alguma coisa do gênero em Diamond Pearl? É, faria sentido se tivesse áreas novas, tá ligado? Poucas áreas novas. Eu creio que sim. Mas sim, que tivesse. Sim. Talvez até no. Mas digamos, tipo, não na ilha principal, né? De Sinnoh. É, mas, sim, tipo, sim. Eu digo no resort ali. Eu ia falar dos resorts mesmo. Porque isso é. Já adiciona um pouco no pós-game também, né? Qualquer coisa. Boa, né? Tô aqui tranquilo. Isso ia ser da hora. Seria muito bom. Ainda mais que naquela cidadezinha lá que tem o porto, eu esqueci o nome. Ah, é. Ela Beto poderia dar acesso a essa Fight Area. Canaleve? É, Canaleve fica na ilha principal. Canaleve mesmo. Que é portuária e tem acesso aos. Dá acesso a Iron Island, por exemplo. Mano, essa cidade poderia muito fácil, pelos barquinhos, dar acesso a outra ilha, sabe? Que eles criassem. Sim. Certeza. É que a cidade tinha uma biblioteca também. Isso. É dali que. Dessa cidade que a gente vai pra Full Moon Island e a. Que é a do Darkrai e da Cresselia, né? Cresselia. Isso. Que são boas. E pra Iron. Essa cidade é da hora, mano. É uma das cidades que eu acho bem legal. Nossa, muito bom. Porra, não, vocês não têm noção do quanto que eu tô animado com essa porcaria. Tô hypado também, já. Eu também. Se não confirma isso. Eu tava pensando num bagulho aqui que me deixou levemente chateado. Não, talvez não faça tanto sentido isso, não. É que assim, Omega Ruby e Alpha Sapphire, os caras, eles fizeram algo especial com os lendários, né? Com os lendários também, que foi as Primal Reversions, né? Form. As Primal Forms. E as Megas dos Starters, né? Uhum. Só que se não tiver realmente Z-Crystal pra essa galerinha... Assim, se a gente for considerar numa lógica prática... Se sair pra sétima geração, faria sentido ter Z-Crystals específicos dos Starters. Assim como em Alola tem dos Starters também. Tem a Decinium lá, o Incinerinium e a Primarinium lá. Faria sentido ter Torterrinium, né? Infernipinium. Empolion. Vocês entenderam a lógica, é isso que importa. Né? Enfim, faria sentido, mas eu não gostaria muito, não. Ó, pros starters eu perdoaria, porque seria mais um fator nostálgico pra você ver seu starter animado e tal, fazendo algo diferente. Fazer. Né? Beleza, os starters eu deixaria. Eu deixaria, né? Como se eu mandasse alguma coisa ali. Sim, sim. Não, pode fazer lá. Pode ir. Agora, aí fica a dúvida. Se for considerar sétima geração, né? Porque aí se for oitava, poderia ser alguma outra coisa, né? Mais é bizarro. Mas o que seria mais interessante? Megas ou Z-Moves pros starters? Megas. Eu gostaria mais de Megas pros starters. Starters, é. Eu gostaria mais de Megas pros starters. Sério, cara, sei lá, acho que... Mano, imagina uma Mega do... Eu fico entre só Mega e sem Mega, sabe? Tipo, sei lá, o Z Moves mesmo não caiu no meu gosto. É uma coisa que eu realmente não sinto falta, não sentiria falta, e acho que não faz a menor diferença. Uh-huh. E também. Mega também acho até interessante, mas eu preferia que alguns dos Pokémons que ganharam Mega ganhassem evoluções de fato, sabe? Sim, de fato. Acho mais interessante. Acharia mais interessante. Agora, será que eles vão fazer alguma coisa importante com os lendários? Que nem fizeram com Omega Ruby e Alpha Sapphire. Porque, por exemplo, em Heart Gold Soul Silver, não tinha nenhuma forma específica nova. Mas você tinha todo o ritual das meninas dançando, tinha música específica deles, que não tinha nos originais e tal. Eles deram uma importância pros lendários. Omega Ruby e Alpha Sapphire, eles também deram uma certa importância, né? Com as Primals e tudo mais. Será que vai ter alguma coisa com... Cara... Eu acho que vai. Eu tô pensando aqui. Eu acho que vai, e assim, eu tenho uma teoria que eu tô desenvolvendo nesse exato momento. Porque justamente o Palk e o Jagua, eles viajam entre o tempo e o espaço. Exato. Se tivesse uma forma pra fazer essa viagem, tipo, o Palk, eu não lembro direito quem é o tempo e quem é o espaço, mas o por exemplo. O Jagua é tempo. O Dialga, pra viajar no tempo, ele se transforma numa forma, tipo, não igual uma espaçonave, mas tipo um negócio assim, diferente pra ele passar entre os portais do tempo. Faz o Dialga é a mesma coisa, o Palk é a mesma coisa. É algo que talvez possibilite eles viajar entre as paradas, né? E que talvez num Delta episódio, de repente você precise dessas formas pra você resolver alguma parada, tipo, faz mudar entre dimensão ou mudar ou voltar no tempo. Pô, faria sentido pra caramba, faria sentido mesmo. Seria da hora. E daria, e a coisa mais fácil que tem é você adicionar isso por causa das orbs deles, né? É. Que não são orbs, né? Mas tem o pau que tem a pérola, né? Dele, e que é o item que você bota nele. E o Jago tem o diamante. E o Giratina tem o Grizzle's Orb, né? Tem a Orb mesmo. Que você pode colocar também no Giratina algo similar, né? Já que tem três, né? Já que tem três. Seria mais ou menos a Mega do Rayquaza, né? Do Giratina. Isso. Seria o equivalente, mais ou menos assim. Pô, seria se bem da hora, que o Giratina, né? Já tem a forma do Distortion World, mas foda-se, faz mais uma mesmo. Tá, ou bem? Então, já pensou se, tipo, por exemplo, eles colocam uma habilidade nova do... Isso somado a essa parada de uma forma alternativa. Uma forma... É um Hazard. Esqueci como é que chama. É tipo o Hail, tá ligado? O Sunny Day, essas paradas assim que, tipo, muda o espaço. É que nem o Groudon e o Kyogre também tem. Habilidade que muda o negócio. Se eles meio que chamam uma dimensão, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Dialga, ele entra em campo e aí ele ativa um bagulho temporal, tá ligado? Ia ser louco, cara. Sei lá, e de repente pokémons rápidos não tem mais as de pokémon rápido e pokémon lento, tá ligado? Vai tudo na sorte, os ataques. Seria ou então não tem, tipo, ou então pelo menos acaba com um golpe de prioridade, tá ligado? Tipo quick attack, sim, que sim. É obrigatoriamente mais rápido e tal. E o do espaço, sei lá, não sei qual que seria do espaço, mas... Inverta, sei lá, Pode ser alguma coisa, sei lá. Ele pode inverter o ataque, vira status de defesa, sei lá. É verdade, inverter o special e o special attack e o ataque, né? Você inverte, ou defesa, special defense. Seria da hora, mano, uma parada assim. E aí, se você tiver o item lá pra equipar no bicho, e ele ativar essa habilidade, seria tipo como se fosse uma forma alternativa, que ele habilita esse bagulho e ele não é ativado, ele não é afetado, tá ligado? Tipo, é um bagulho que deixa o Game Freak, ó. Contrata nós. As ideias já estão aí. As ideias estão aí, mano. As ideias estão aí. O trabalho mais difícil já foi feito. Exatamente. Agora só falta fazer o jogo, pô. Só falta fazer o jogo. Não tem muito o que fazer. Você já tem os modelos prontos, já tem os bichos correndo. Só faz. E os nomes desses remakes? Porque a gente tem uma sequência, né? Fire Red, Leaf Green, Heart Gold, Soul Silver e Omega Ruby e Alpha Safira. Omega e o Alpha era o mais fácil pra colocar aqui em Diamond Pearl por causa do Arceus. Mas não tem isso. E aí? Olha, nesse negócio de nome, eu percebo que a Game Freak, eles viajam, né? Eles não fazem uma lógica, muito. Eles não seguem uma lógica, né? Tipo, senão seria Dusk Gold e Dawn Silver. Total, tá exatamente. Mas, cara, eles fumam uma maconha pesada antes de eles dar o nome. Eles fumam muito. Porque, na verdade, o mais óbvio é o Fire Red Leaf Green, porque, né? Sim, okay. Exato. Mas o Heart Gold Soul Silver foi... é lindo, não. É lindo, é poético, é demais. Mas a gente não esperava isso, jamais. E se eu não me engano, não sei se é Heart Gold ou Soul Silver, que é realmente uma expressão do inglês que tem, não sei. Aí eu já não lembro. Ah, eu acho que dias atrás, assim. Uh-huh. Acho que é tipo Heart Gold, uma coisa assim mesmo. E é da hora, porque é o negócio de alma e coração. Porque, mano, faz sentido, porque a galera, todo mundo ama esses jogos por causa de nostalgia, né? Ama de coração e de alma, né? É foda, é uma pegada bem da hora. Mas ela, o nome em si. É muito poético. É, mas o nome em si, ele não tem nada a ver com a história do jogo, de fato. Ah, sim. Não, não. Diferente de Omega Ruby e Alpha Safira. Depende. Porque o Gold é. Mais no mangá, né? Ele tem um coração de ouro. E o Silver, ele é mais sinistro, mas ele tem uma alma boa. É, barata. sim, realmente é. Tipo assim, chega de poesia, para. Vamos parar com essas vamos parar com essas porra. Mas é verdade, o Silver, até no próprio jogo, ele aprende, né? Então ele se torna uma pessoa boa, mesmo ele sendo um pouco mais frio. O Silver, ele se torna ele aprende bastante coisa durante o jogo, né? Então, às vezes você precisa ter o coração do Gold e uma alma do Silver pra exatamente. Ser uma pessoa foda. Mas enfim... E enquanto o Omega Ruby Alpha Safira faz sentido dentro da história do jogo, porque é o cataclisma, né? É o começo e o fim, né? É o fim. É. Tem essas paradas assim, o Omega e o Alpha, começo e o fim, tal. Até faz um certo sentido ali no que eles queriam colocar, mas e Diamond Pearl? Mas a gente, como a gente prevê, né? Mas Diamond Pearl é difícil. Porque se a gente for pensar no mais óbvio, seria tipo Temporal Diamond Special Special Pearl. Isso ia ser uma bosta, né? Ia ficar uma bosta, né? Ia ser muito louco se eles colocassem Dusk Diamond e Dawn Pearl. Isso ia ser irado. Eu ia achar muito louco. É difícil, só de zoas, cara. Né? Só de zoeira com a galera que esperou Dusk Gold e Dawn Silver. Não, pior que é difícil encontrar um. Tipo, eu acho que eles vão pegar muito nessa parte mística mesmo, mítica pra... Eu também. Se fosse esperar um nome, eu esperaria alguma coisa mais filosófica no naipe de Heart Gold Soul Silver, tá ligado? Mas eu não sei o quê. É difícil. É Game Freak. Pensa aí, cara. Pensa aí, que essa aqui tá difícil pra nós também. Não surpreenda, né? Não surpreenda. Não, mas eu acho que também tem muita chance de acontecer igual Ruby, Omega Ruby e Alpha Safira. Eles, tipo, porque a gente não tinha como prever que ia ser Omega e Alpha, né? Então eles vão colocar alguma coisa no jogo a mais que vai fazer sentido. Sim, tipo, faz sentido. Limão, Lemon, Diamond, Lemon, Orange, Diamond. Seria da hora. Seria da hora. Banana Diamond e Apple Safira. Apple Safira. Aí misturou os jogos também, as gerações também. Ou então os caras misturam, né? Tipo, pega, sei lá, outros jogos pra fazer, tipo, Crystal Diamond e Platinum Pearl. Sei lá, mano. Vai ser uma loucura esses. Ou então nomes. Eles podem partir pras cores de novo, né? Seria da hora, tipo, um Blue Diamond. Pink Pearl. Ou Red Pearl também, né? Porque ela é um rosado, mas ela poderia ser vermelha também, né? Pode ser. Aí eles incluem o Red e o Blue, já pega os sprites, né, de Saimon, colocam. Exatamente. E fazem também uma batalha aí. Exatamente. Eu acharia da hora. Ah, se fossem cores, eu gostaria. Eu gostaria de cores. Blue Diamond, Red Pearl ou Pink Pearl. Eu já, tipo, gostaria mais, tipo, de, sei lá, Lying Diamond, Reflect Pearl. Não, tipo, não esses nomes, mas, tipo, alguma coisa relacionada também com brilho, sabe? De diamante, de pérola. Seria da hora. É, Bright Diamond e Shining Pearl. Shining Pearl, da hora o nome aí. Ou o contrário, Shining Diamond e Bright Pearl. Isso seria da hora. Combina, vai. Combina. Tem a música da Rihanna, né? Shine Diamond. Eu não manjo. Colocava essa música na abertura. Pronto. É, mano, pra fazer. Sabe que a agora pra fazer. Pode comercial ir. Tá falando um pouco. Eu acho bem louco. E que tal, tipo, Clan Pair? Não, tô brincando. Clan Pair. Não, você não viu que a gente falou que esses nomes combinam? Combi, entendeu? Combi também, né? Combinam. Combinam. Mas vim disso, cara. Foi. Mas eu gostei do Shining Diamond e Bright Pearl. Ficou da hora mesmo, né? Ficou legal. Isso da hora. Já imaginou se é? E a gente tá gravando aqui, tá ligado? Isso ia ser louco. Nossa. Louco. Oh, mas se a Game Freak ouvir o nosso podcast, é bem possível que eles mudem só de raiva. A gente pode processar. Claro que eles ouvem. Se eles fizerem. A gente pode processar se eles fizerem. Com certeza. Tipo, terminando o cast, a gente registra, tá ligado? Não sei se vocês ouvem ou não ouvo do Cid no meu salvo, mas fazer que nem eles. Basta falar registrado. E agora é nosso. É isso aí. Registrado. Agora é nosso. Agora é nosso. Adianta mais não. Já é. Game Freak demorou demais, né? Pra fazer o registro. Deixou os garotos sonhar, a gente já bolou, foi tudo já. Né? Aí se fosse esse nome, qual que seria a diferenciação dos lendários pro que tem nos jogos originais? Eles vão só brilhar mais? Eles vão brilhar muito. O Ômega Rubião e Safira. Exatamente. Brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. Coloca, né, tipo, o símbolo do Corinthians lá no Sky Pilar. E aí eles entram lá e brilham. Exatamente. Que... Ai, caralho. Tipo, ou então, talvez... Depois fosse... é a galera da Game Freak que brisa, né? É, depois os caras que fumam maconha, né? Ou então talvez poderia ser alguma coisa relacionada a, tipo, prisão e liberdade. Porque, por exemplo, o que é o Red Chain, se não a corrente que, entre aspas, prende eles, né? É o que liberta eles da dimensão que eles estão, sei lá, onde raios eles estão. Mas eles aparecem, mas ao mesmo tempo eles estão presos por ela, né? Uhum. Sim. Nossa, interessante. Uma pegada poética, né? Também no sentido de prisão e liberdade aí. Dá pra fazer, sim. Dá pra fazer, tipo, tipo, algo mais profundo, tipo, com ligado também, tipo, a fúria deles, porque eles foram presos e sei lá o quê. É, então, talvez algo, tipo, Chain... Chain é um nome legal, tipo, Chain Diamond ou Chain Pearl. Chain Pearl é um nome legal. Vocês pensaram, eu sei que também, tipo, é uma brisa louca isso, mas também ter a possibilidade deles mudarem realmente esse negócio de remake e lançar tipo um Diamond 2 and Pearl 2. Oh, é verdade. Poderia ser também. Seria interessante também. Seria interessante. Só que aí, tipo, seria completamente diferente, né? Só se situaria em Sinnoh, né? Seria em Sinnoh. Ou, porque tipo, tecnicamente repente... as histórias já aconteceram, né? Se for colocar como um 2, né? Um 2, é. Não seria o Cyrus. Ou poderia ser o Cyrus, mas ele já teria passado por tudo aquilo, né? É que eles podiam justificar tipo com o Boruto, tá ligado? O filho do Cyrus. Diamond Pearl Next Generations, né? Diamond Force Pudding, porra. Diamond Force Pudding, pode crer. Boa, melhor nome. Da hora, da hora. Mas é que eles podiam justificar esse bagulho de multiverso. Tipo, o 2, eu não sei também. É porque tipo, assim, a verdade é que o... Nossa, é isso que é complicado. Porque é muita coisa pra... Se a gente for colocar assim, é muita coisa pra se... não adaptar, mas se abordar. Tem os lendários, né? Que são os principais dos jogos, né? Tem o Giratina, que seria talvez um dado episódio e tal. Mas é. Ainda tem o. Porque seria muita burrice deles não partir um pouco pra esse lance das dimensões paralelas. Que eles já fizeram isso em Omega Ruby Alpha Sapphire. Seria uma estupidez sem limite eles deixarem isso no jogo e não aproveitar em nenhum lugar depois lá no remake de Diamond e Pearl. Com certeza. Não faria sentido. Então é muita tipo coisa pra fazer, né? Aí teria que pôr o Looker em algum lugar. Miga só o Looker. Cara, eles podiam fechar a história, né? Com aquele negócio do Looker que é de Omega Ruby Alpha Sapphire. É, ou então, ó só que da hora, também seria, tipo, por exemplo, no final do jogo, dá alguma treta, vamos supor, no Delta Episode lá do Giratina, com Arceus, vamos supor. E tá rolando lá a treta e aparece os lendários lá. Aparece tudo os lendários, lendário tudo. Tipo, a surubão dos lendários. E aí, de alguma forma, acontece alguma treta lá, que o Looker é acertado por um golpe da galera e ele é injetado pra algum lugar que você não sabe onde que é. Nossa senhora! Isso é da hora, mano. E aí, tipo, acaba aí. Porque você, na verdade, tipo, colocou que o Looker, ele foi jogado lá pra trás, mas no final do jogo. Então, tipo, você não tem a explicação do negócio, mas você sabe que é aquele Looker lá, tá ligado? É, exatamente. Tipo, tecnicamente, isso é da hora isso. Mas, tipo, nossa, o Looker podia salvar alguma parada e na hora que ele salva o bagulho, ele é atingido e ele tá salvando um Aldino, entendeu? Aldino. Ele tá salvando um Aldino. Porque aí tem a explicação da Aldidite. Como você... Cara... Nossa, cara, perfeito. É isso aí. Se a Game Freak não fizer esse jogo, mano, a gente tem que criar uma hack mundice, velho. Tem que criar. Vamos. Tem que fazer. Nossa, cara, perfeito. Isso ia ser irado. Bom, basicamente é isso. A gente espera aqui que você tenha se divertido conosco nesse tempo que levamos juntos. E é lógico, a gente aqui especulou bastante, né, sobre indícios que a gente enxergou na sexta e sétima gerações e sobre o que a gente acha que pode acontecer em Diamond and Pearl. Mas você também tem suas opiniões, então acessa lá o nosso site e deixa nos comentários as suas opiniões, alguns indícios que passou batido por nós, o que você acha que, o que você gostaria de ter, né, num Diamond and Pearl remake. Quando você acha que vai acontecer e tal. Acessa lá portal23.com.br, acessa o link da postagem desse episódio, comenta lá, ou então lá no nosso Facebook também, você pode acessar, dá aquela comentada marota, aproveita e compartilha com os amiguinhos, né? Tudo mais. facebook.com/casadocarvalhocast. Lá no Facebook a gente compartilha também todas as novidades, né, que estão acontecendo aqui na Casa do Carvalho, todos os vídeos que a gente faz, os podcasts que a gente está lançando aqui fortemente. Mas a gente compartilha também lá no Facebook e no nosso Instagram, que a gente está compartilhando por lá. Então acessa também nosso Instagram, segue lá, instagram.com/casadocarvalho. Não deixe também de seguir, se você gostou das nossas pessoas, os nossos perfis pessoais, né? Meu Twitter é arroba @tsunami_risoca, risoca com H. O do Daniel é... Daniel_prado_. Exatamente. E o Instagram também. O Instagram também. Eu faço lives às vezes. Faz lives? Tá na Irlanda, né? Pokémon. Na Irlanda. Tá no rolezinho da Irlanda. Em breve vou visitar Carlos, galera. É verdade, né? Dar um oi aí pro Climont, pra Bonnie. Pra todo mundo. Vai dar. Tira uma foto na. Pra todo mundo aí. Na Prism Tower. Isso aí. Tira uma foto pra nós. Gravar um podcast de lá. Exatamente. E o Bruno, qual que é o seu Twitter mesmo, amiguinho? É Bruno Assis, a última letra, ao invés de ser um S, que normalmente seria, é um Z. Então, tanto Bruno. Instagram, Twitter, É, acho que no Facebook não tá. Facebook é diferente, mas foda-se. E Gamertag também no Xbox. Quem quiser adicionar também é Bruno Assis. Exatamente. E o Bruno, ele, eu esqueci de comentar no outro cast, mas o Bruno também tem um canal do YouTube. Ele, a gente faz umas, uns collabs muito marotos um com o outro. A gente faz um troca-troca. Acessa lá também o YouTube dele. É o canal Só Detonando, correto? Exatamente. Canal Só Detonando. youtube.com/sodetonandogames. É isso aí. E se você caiu no nosso, nesse episódio aqui aleatoriamente, mas você ouve podcasts com uma certa frequência, a gente aconselha que você assine o nosso feed, muito legal, muito marotinho. Acesse no nosso site lá, portal23.com.br, tem lá o link do nosso feed e tem também na, o link do canal da iTunes Store, que a gente tem lá o nosso canalzinho também funcionando bonitinho. Assina lá. E não perca nenhum episódio do nosso podcast. No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima. See you later, Flarigator. Falou. Falou, galera. E até a próxima. See you later, Flarigator. Falou. Que? See you later, Flarigator. See you later, Flarigator. É boa. É meu novo bordão. É o novo jargão, né? See you later, Feraligator. Beleza. Acho honesto.